pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega assim que meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Estamos no ar, ao vivo, aqui direto do Banco Honda Hall. Aê! Ao vivo! No oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado e homem. Também no oferecimento da BV Financeira. Crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888. Acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol. Tá começando o Estádio 97 aqui no Banco Honda Hall. Boa! Olha que plateia! É nóis! Viu só? E aí? Tudo bem, gente? Boa tarde pra vocês. Beleza! Estamos juntos. É isso boa aí. Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo, RG, boa tarde. Boas! Bufarini, Rudi Landucci. Boa tarde. Eu joguei de lateral direito também, viu, ai. Então você tá certo aí. Narigon, Domênico, Mortinho. Opa, nóis. Boa tarde. Mano, é isso aí, galera. Estamos aqui no Banco Honda Hall, na rua Júlio Nitz, 176, né? Um evento aqui pros ouvintes, também pra galera da Honda, do Banco Honda Hall. Muito legal estar aqui com todos vocês. Tá todo mundo aí servido aí? Tá. Tô vendo aí o pessoal comendo, bebendo, tá legal pra caramba, hein? É, bom. Show de bola, né? Muito bacana. Vamos às manchetes do Estádio 97, Cláudio Mota? Sim, chefinho. Então vamos lá, chama aí, Motinha. Vamos começar com o campeão, né? Palmeiras. É nóis! É nóis! Ah, meu Deus! É campeão! É nóis! É campeão! Fala de que um aí, ô, trouxa. Ô, azedão. Cala a boca aí, ô, azedo. Trouxa. Porque é o seguinte, a única coisa que a gente sabe de certo que vai acontecer no ano que vem. O quê? É que o Santos será campeão paulista. E no final do ano, o Santos será vice do Palmeiras em alguma competição do Brasil. É isso que nós sabemos, trouxa. É isso aí, seu trouxa. Cala a boca aí. Calma, Domênico. Tá 2 anos seguidos, mané. Alguém dá ração pro Domênico aí. Tem que catar, rapá. Calma. Vou trazer mano. Ração pra tua mãe. Não. Que é isso? Que é isso? Ô, juiz. A mãe do Rudi tá ali. Cadê a mãe? Tá ali, ó. Pera aí. Pede desculpa pra mãe do Rudi. Mas não é pra mãe do Rudi. É pra mãe do Azedão, porra. Uma vaia pro Galo. Série B é a tua mãe. Ah, juiz. Ô, trouxão. Que time você trouxe, seu trouxa? Quê? Que peixe? É vice-campeão de nós, ô mané. Vocês são vice de nós, ô trouxa. É vice, seu trouxa! Ah, não, é extensão, ô mané! Gente! Trouxa! Meu programa vai, ô vice! Vicezinho! Gente, o programa nem começou, os caras já estão se matando! Só as manchetes, hein, velho? Fala do campeão aí! Domênico! Fala do campeão primeiro aí, Domênico! Você quer, RG? Domênico! Por causa do azedão, Domênico, você tá perdendo. Você tá perdendo a linha. Não perdi linha nenhuma. Há 2 anos acontece o que eu falei. Domênico. Santos é campeão paulista e depois é vice do Palmeiras em uma competição nacional, filho. Tem nada de mentira aqui. Domênico. Tô falando mentira, mano? Não, não tá. Então pronto, não falei mentira nenhuma. Mas você foi agressivo com o RG agora. Domênico, é nóis. Beleza? É nóis. Domênico, você tá sendo mal agradecido com um time que não deixou você ir pra Série B de novo. Já deixamos. Oh, para! Aliás, Aliás, não, RG, desculpa. Não, senhor. Na época lá, o time do Vitória que caiu sozinho. Desculpa, olha, não precisa de porra nenhuma. E já tá pago isso aí, RG. Aonde? Já tá pago. Aonde? Ah, o Paulista que nós deixamos pra você ir lá, o dono passado lá. Agora deixou. Fala de nós aí. Fala do campeão, pô. Vou falar, Domênico. Fala do campeão, pô. Ó, o Palmeiras que teve uma vitória fácil aí, né, Domênico? É, beleza. Time reserva, lá mesmo dos trouxa lá. Ó, você chegou 80 pontos. Nem pra colaborar, velho. Por quê? Vai que numa dessa lá o Fluminense mete. O Inter mete 5, 6 no Fluminense. Mano. Tá de brincadeira. 5, mano. Nem pra ajudar a descer os caras, maluco. Mas nós. Nem pra ajudar a fazer o serviço sujo, presta atenção. Presta atenção. Eu tinha que perder de 8, tava 1-0, pô. Não, o Vitória não saiu na frente? Saiu. Aí o que aconteceu? Pênalti lá pros caras, pô, vamos empatar o jogo, é nóis. Ah, empatou o jogo. É, empatamos. Aí os caras perderam o pênalti. Agora não tem o Mantinha, o Fabrício. O Fabrício é de entrar pro prêmio Puska do rolinho que ele porque deu, do outro lado, velho. Calma, tava tudo sob controle, mano. Do outro lado, tinha os dois times mais odiados do Brasil hoje. Exatamente. Fluminense e Inter. Exato. Eu não duvidava que o Fluminense pudesse tomar 5, 6 do Inter. Eu não duvidava, porque daí eu não espero nada. Entendeu? Então vocês deveriam ter feito serviço sujo e perdido de 4 ou 5 do Vitória. Não, que perder 4. Que perder, não é perder. Acho que é. Nem pra colaborar, só vocês colaboraram. O meu time. O meu time não é de entregar resultado igual do senhor, não. O meu não. Desculpa. O meu não. É igual o Flamengo não. E Corinthians. O meu aqui não. Não entrega jogo, não, peraí, filho. Peraí. O senhor tá sendo leviano. O senhor tá sendo leviano. O senhor não tem prova. Não entregou disso. O jogo. Entregou, você tem prova disso? Lógico que tenho. Aonde? O mundo viu. Entregou ou não entregou? Peraí. Você tem que ter responsabilidade. Você trabalha em rádio. Quer dizer, se amanhã você for acionado na justiça. Questionado, cara. Você tem prova acionado pra poder... Cato. Você tem prova chama pra poder... Chama o goleirinho de vocês lá do que era do Flamengo lá, ó. Como é que chama o cara lá, ó? Você tem que provar o que você tá falando. Quer dizer, se amanhã você for indiciado, mano, você tem provas aí pra poder se defender. Indiciado, Cato? Não sei. Sou campeão. Não tem nada de indiciado. Não sei. Fala de nós aí. Você tá sendo leviano. Fala que eu tô nojento pra cacete. Vai, fala de nós aí. O Alexandre renovou aí com o Palmeiras por mais um ano. Muito bom. Guarani da capital. Gostou? Guarani da capital. Mas vai pra esse trouxa aí. Ô, Mané, campeão, trouxa. Olha o Ponte Preta da capital aí, ó. É o beijão. Pisaribê! Fala de nós aí, ó. Então. Pisaribê! Deixa eu dar manchete aí, ô porco. Peraí, eu resolvo cadê isso aqui, cadê estado do Thiago Ribeiro? Cadê estado do Thiago Ribeiro? Fala aí, fala de nós aí. Pronto, pode falar, ô Motinha. Então, o Moisés... Sim. O Moisés também deu uma proposta aí, Domênico. Pisaribê! Quer pronto, renovar pronto. Com porco. Isso. Já não vai falar mais. Tá cortado o microfone. Quer renovar com porco, né? Sim. E tá esperando aí a tá proposta cortado, do porco. Trouxa. Ladrão. Tá cortado, trouxa. Cortei você. Tá, Mané? Fala de nós aí. Então, o Moisés falou que tá esperando aí o porco se manifestar, né? Porque há a proposta só não por tá ele. Não tá cortado, não. Eita, que chato, hein, meu? Puta vida. Que Mané, hein? Então... E aí, todo mundo tá no aguardo aí, ô Domênico, quando o Eduardo Batista vai ser anunciado? Alguns dizem que ele já tá trabalhando nos bastidores e tal, mas não tem nada confirmado ainda pelo Palmeiras. Olha, por mim nem seria anunciado. Mas tudo bem, Domênico. Ah, porra, você tá falando da vista dele. Calma, deixa o quê, vovó? O Eduardo entrar. Você viu? Olha, acabou a ponte. Enquanto a ponte não entra, ainda tem esperança, vovó. Vai ter o Cano ano que vem. Que Cano? O Raquel Veiga. Quem é o Cano? O que joga no Santa Cruz. É o Keno. É o Keno. Rafael Veiga. Meu Deus. É, Veiga. O Raquel Veiga. Não, Rafael. Então, tem bastante jogador, viu? É. Ei, eu falei, vocês não viram? É. O Fabrício devia ganhar o prêmio Puska. Você viu o rolinho ali em dois, hein? Putz, que coisa maravilhosa, hein? Putz, que time bom do cacete. A torcida do porco aí tá com o pé atrás, hein, Domênico? Com o Eduardo Batista aí. Ah, é, né, mano? Porque você sai do Cuca pra ir pra Eduardo Batista, velho. Mas é difícil, Domênico. É, não tem, né? Não tem. Ah, difícil, a diretoria do Palmeiras vacilou. Os caras poderiam ter ido atrás do Mano Menezes, do Abel Braga. Mas o Mano Menezes não tá no Vila Nova, tá no Cruzeiro. Mas, ô, Sombra, na boa, se o Mano Menezes hoje recebe assim, uma proposta... Aqui não dá pra tirar, tá de brincadeira. O cara vem pro Palmeiras, pra ganhar um caminhão. Mano. Com o time aí que vem pra, talvez, aí ser o time mais caro do futebol brasileiro no ano que vem. Tá de brincadeira que ele não troca? Mas chegou agora, mano. Se dane, Vieira. Se dane, futebol é business, velho. Você acha que o cara se recebeu uma proposta pra ganhar mais do que ele ganha hoje? Pra indicar jogadores, a diretoria fala, beleza, vou contratar, tá. Se acha que o cara não vai? Que não vai, mano. E se ele quer ficar lá? Eu duvido, fizeram a proposta? Não fizeram. Você não sabe. E outra, se tivessem feito a proposta e ele negado, deveriam ir pro plano B, que era o Abel Braga. Se não quisesse também, deveriam ter efetivado o Alberto Valentim, que é um cara que já conheceu ele. Mano, do jeito que você fala, dá a impressão que só tem tonto no Palmeiras e você é o espertão. Mas não sei. Vai que... Porque, não, eu vou te falar o porquê. Domênico Gatto, alegaram que não manteria o Alberto Valentim ali no comando do time, porque ele não tinha experiência e não tinha laço pra pegar o time na Libertadores. Certo. Agora te pergunto, que experiência tem o Eduardo Batista? Aí ele pergunta. Que laço tem o Eduardo Batista? Então aí. Mas tá aí, mais, tá, mas eu concordo com você, aonde? Mano. Tem mais aonde? Ganhou mas o quê? Mas eu concordo, ganhou eu concordo. O quê? Mas nem sempre. Imagina. O único time grande que o Eduardo Batista pegou até hoje foi o Fluminense e não fez um bom trabalho. A galinha tá falando muito pra quem ficou em sétimo lugar, hein, galinha? A única galinha que eu conheço aqui é a senhora. Juiz! A única galinha que eu conheço aqui é a senhora. Juiz! Não fala com a voz. Uma galinha velha ainda. Porco, o baralho foi o meu peixe que salvou seu centenário. Porco, o baralho foi o meu peixe que salvou seu centenário. Que foi, salvou? Então chupa, mané, trouxa. Aê! Chupa, seu trouxa. Salvou nós, agora vocês estão tomando pau de nós, o mané. Só depois. Soubesse deixar eu cair, ô trouxão. Só depois da Estátua Ribeiro. Fala na hora da manchete do teu time, depois, ô mané. Depois que tiver Estátua Ribeiro. Fala aí pra esse santista aí. Vamos falar. Te catar, rapaz. Agora vamos falar do Santos, Mota. Vamos falar do Santos. Olha esse sombra, vamos velho. Vamos falar do Santos, vai. Vamos lá, calma. Ô, RG. Fala, Azedão. Motinha. Azedão, oi. Boa noite, Azedão. Pra você, né? Por quê? Ah, fala aí, eu tô meio puto hoje, velho. Por quê, velho? Ô, o Santos então? Ganhou do América. Pô, ele deve ter entregado pro América, pra ficar em segundo esses porcos tontos aí, se ferrar. Tá bom, foi, mas ó, 3 milhões e meio a mais, velho. De grana. Não precisa de dinheiro não, né, o Santos? Precisa. É bom, Zedão. Foi bem, né, RG? 1-0 lá pra garantir, né? Sim. Mais 3 milhões e meio na conta. E olha, aí o Dorival, viu, RG? Falou o seguinte, falou, não pode ter desmanche. Claro. Tá preocupado aí se vai sair algum... Avisa o Paulo Nobre disso aí, né? Avisa o Gagliotti. Avisa o Palmeiras aí pra não... Né? RG, pra não vir com... Deixa ele falar do Santos. E, pô, e o... A história que tá voltando à tona aí é o Gabigol, RG. O Gabigol falou que não quer ficar lá, porque o Inter quer emprestar ele pro Las Palmas, né? É. E aí ele falou, pra lá eu não vou. Só se for pra voltar pro Brasil. Mas com esse futebolzinho dele, se ele for pro Las Palmas, ele vai receber Las Vaias, porque, porra... Ah! Aê, salvou, RG! Com esse comportamento e com esse futebol, não dá. Eu sincero e honestamente... Eu não estou entendendo essa negociação, eu não sei como é que vai ser feito isso, como é que o Gabigol vai voltar, cara? Quem que vai pagar o salário dele? Eu não estou entendendo. E voltar em que condições, exatamente, em que condições vai voltar o Gabigol? Mas o RG, a chance do Gabigol voltar hoje, eu acho que é minúscula, porque se ele volta, ele não tem o passaporte europeu, ele não faz parte hoje da comunidade europeia, Sim. Ele está inscrito lá como estrangeiro. Se ele sai, depois na hora de retornar, se essa vaga tiver sido preenchida, ele não pode voltar. É por isso que a Inter de Milão vai emprestar o Gabigol para algum time da Europa. Dificilmente ele retorna para o Brasil. Também acredito nisso, mano. Também acredito que seja assim. Mas encerramos aí, né, um ano. E acho que foi legal sim. O Santos chegou na vice-liderança, defendeu um turu a mais. A gente precisa desse turu. Principalmente o Santos, que tem insistido aí através da sua diretoria, comissão técnica, em fazer muitos jogos lá na Vila Belmiro. E todo mundo sabe, se um time como esse, que não tem a maior torcida do país, não tem o maior estádio do país, chega onde chega, praticamente esses últimos, de 2000 para cá, esses anos todos, então porque alguma competência realmente existe. Porque é muito difícil. É o futebol, a competição do futebol com esses times grandes, ela é um absurdo para quem não tem dinheiro. A diferença ela é monstruosa. E o Santos vem aí, através da sua competência em revelação de jogadores, pela categoria de base, vem sobrevivendo e resistindo a tudo isso. Então, parabéns pela campanha que fez. Foi um time que saiu da 17ª posição, e a gente não pode esquecer disso, e chegou uma vice-liderança. Boa. E só não foi campeão porque realmente no meio do percurso aí... Ramelou em alguns jogos, né? Copiou, tropeçou, marcou touca e pagou caro por isso. Santos! 6-7 pontos de diferença. Parabéns ao Peixe 2017, o único Boa, com gente. Três Libertadores disputando esse campeonato. Muito legal. Roger! Nico! É nóis. Deixa o Santista que tá, velho. Só tem ele, velho. Ah, peraí, tem mais Santistas aí? Até ali, ó. Tem três ali, ó. Ó, ô RG, o Azedão. Azedão. Hoje, o Santos pode anunciar a contratação de um zagueiro, né? O Kleber do Hamburgo, né? Vai adquirir 60% dele, vai pagar 2 milhões de euros. É, vamos esperar chegar, né? É, dizem que RG, tá encaminhado. Comum, hein? É. Zagueirinho comum. É que a você gente, acha que vale isso, RG? É que a gente tem menos que comum lá, né, mano? Mas você acha que vale isso aí, RG? Ah, mas aquele Luiz Felipe lá não é mau zagueiro não, hein? É, mas vai demorar pra voltar, né? Agora demora pra voltar. E você, Azedão, o que você achou da contratação? Quem é o jogador? Eu tava ouvindo aqui. O Kleber, zagueiro do Hamburgo, pode vir pro Santos. Aquele que era da Ponte, jogou no Corinthians. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Jogando ao lado de David Braz, até o Batata ia jogar bem. Qualquer jogador ao lado de David Braz, RG, se destaca. Meu Deus. Então pode vir pro quarto título da Libertadores do Santos, que vai entrar focado. É evidente. Azedão, quarto título, vai ganhar. Fala aí, Benja. O pessoal tá perguntando qual que é o nome da rádio lá que você vai fazer um especial. É uma rádio que eu tenho no litoral. É Santos, sempre Santos, dentro ou fora do alçapão. Imparcial AM. Vamos entrar no FM agora também, na capital. É, e chupa todo mundo. Valeu, valeu. Muito. Mais alguma coisa aí do Santos, não, um acabou. Não? Acabou. Beleza, então. Esse é o Estádio 97 ao vivo hoje do Banco Honda Hall, aqui na Vila Olímpia, na rua Júlio Diniz, 176, um espaço maravilhoso aqui, o Banco Honda Hall. Estádio 97, continuando com as manchetes. Chama aí, Mota. Vamos ao Tricolor. É nóis, Benja! Boa, meninas! Então, chefinho, oi. São Paulo ontem cerrou o Brasileirão em grande estilo, né? 5-0, né? Meteu uma goleada aí. Contra o incrível Santa Cruz. É, o incrível Santa Cruz, né? Mas, né? Mas ganhou de 5-0, pô. Fez jogadas bonitas e tudo. Porra. Mas o saldo do ano do São Paulo não foi muito bom, né, chefinho? Acho o Leco até falou. Ô, Motinho, que... o São Paulino ontem não via a hora de acabar aquele jogo. Falar, acaba esse ano logo, velho. Pelo amor de Deus. Todo mundo, né? Ninguém nem esperava, cara, esse jogo, velho. Né, o São Paulo acabou em décimo aí. O Leco falou que não foi um bom ano, né? Mas que espera que ano que vem o São Paulo saia melhor. E todo mundo, por exemplo, o Sidão já falou assim, chefinho. Olha a frase do Sidão. Que é uma honra trabalhar com o mito. Será uma honra. Então o Sidão tá confirmadíssimo aí no São Paulo. Mas olha, ainda bem que o Leco falou isso aí, hein? É, ninguém ia saber. Porra, brincadeira, velho. Legal, foi um ano muito ruim pro time de São Péssimo, Paulo aí. Né? Mas é verdade que o Sidão pediu a camisa 1 já? Ou seja, já se colocando como titular? Não, mano. E contrapondo ele isso... Ele pediu a 001 agora. Contrapondo isso, mano, o Denis falou assim que vai lutar ainda pela titularidade do São Paulo. Ele fica, né? Olha que aí chance... é momento fanfarrão pro Denner aí. Olha que a chance do Denis lutar pela titularidade se ele puser uma luva e for pra cima do Sidão. Porque posso falar, uma luva de boxe, né? O máximo que eu sei pro cara se machucar, mano. O Domênico, o máximo que o Denis vai fazer ano que vem é ficar carregando isotônico pra lá e pra cá nos treinos, velho. Vai é mesmo. O máximo. E olhe lá, hein? Olha, vai ser emprestado, então vocês esperam. Não, mas ó, o São Paulo é o máximo que ele vai fazer. O Rogério Ceni pode ser o karma. Emprestado, hein? Se ele não for emprestado, o Rogério Ceni pode ser o karma na vida do Denis, cara. O Rogério. Porque o Rogério, quando era jogador, o Denis era banco dele. E agora o Rogério, como treinador, o Denis também pode ser banco dele. Ou seja, a mulher do Denis tem tudo pra odiar ainda mais. É verdade, mano. Você tem razão. Ó, o São Paulo aí que dizem, né, que o Como, atacante do Nacional, né, do Paraguai, estaria acertando com o São Paulo, 22 anos, né? Coman. Né? E disse que foi avaliado até. Então, é isso que é Rogério, engraçado. Sua equipe. É por isso que eu falo que a mídia é anti. É anti-Corinthians pra cacete. Por quê? Porque o Romero. É verdade. Aguardem. O Romero, ele é o atacante sul-americano hoje com maior evidência aqui na América do Sul. O Romero, é verdade. Pera, gente. Vocês não estão no ar. O negócio é o seguinte: o Romero. Ele é o atacante sul-americano, tá certo? Com maior exposição e evidência aqui no futebol brasileiro. Se expõe ao ridículo. Não se expõe ao ridículo, não. Só que a mídia, ela gosta de pegar no pé do Romero. Agora, quando o São Paulo vai atrás do centroavante, que ninguém nem sabe quem é da seleção paraguaia, eu não vejo a mídia, talvez, colocando isso como... Nossa, que porcaria. Quando vamos falar do Romero, ironizam, falam que é um jogador que tem cara quem? De emo. Mas quem ironiza? Todo mundo. A mídia fala quem? Do Romero com desdém. Pega aí os principais portais, aí você vai ver. Quem é mídia? A mídia toda, escrita, falada. Porque o Romero é ridículo, o próprio torcedor do Corinthians acha ridículo. O Romero é o jogador do Corinthians que tem mais gols na temporada, velho. Para, o Romero precisa ser respeitado. Mas qualquer cego no Corinthians o Romero precisa ser respeitado. Agora, quando é o São Paulo que vai atrás do centroavante da seleção paraguaia, que ninguém nem sabe quem é, Domênico, ninguém fala nada. Olha lá o cara do Paraguai. O primo do Romero aqui, ó. Qual que é o nome do jogador? É primo dele, ó. Coleman. Christian Coleman. Então ninguém sabe quem é. Vocês só esperam que ele não fique em estado de coma. Né? Ah, sensacional! Salvou a hora! Salvou! Agora sim, Marcelo! Ô, chefinho. Piada, hein? Diz aí, Motinha. E tem uma novela aí que tá rolando, né? Que é o Rodrigo Caio, né? É. Rodrigo Caio já tem a proposta do São Paulo aí pra renovar, mas ainda não deu, né? O sim aí, mas dizem que quem tá entrando na jogada é o Rogério Ceni. Que talvez ele fique por causa do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni tá teve uma conversa com ele e tudo, então talvez o Rodrigo Caio fique, né? Beleza. E o São Paulo foi campeão do Sub-20, né? Mais uma vez. E do Paulistinha também, do Sub-20. Parabéns. O São Paulo ganhou todas as categorias, tirando a profissional, né, Sombra? Ganhou a Libertadores. Ganhou tudo. Impressionante como sobe, se você for olhar proporcionalmente, sobe pouquíssimo, né, cara? Mas se muda agora, né? É. Agora, só esse negócio de falar, só põe moleque, não é assim também. Não é. Não é assim. Tem que fazer que nem, por exemplo, o Grêmio fez. Tem 4 moleque no time. 3. Certo. Né? Tem que saber fazer o negócio lá, cara. Tem que misturar, né? O problema é o dinheiro, né? O Inter foi nessas lá. Põe moleque. É. Ah, o Inter caiu! O Inter caiu! Canta o hino aí. Ó, vamos lá, todo mundo. Arerê! O Inter vai jogar a Série B! Meu Deus do céu, não tem preço, Sombra. Te falar que não tem preço. Ontem. Nossa, bicho. Soltou fogos. Olha, eu vou falar, não sei o que foi melhor, ganhar a Copa do Brasil na quarta ou eles caíram ontem, meu. Não, tem que escolher um. Olha, eu vou falar, Domênico, eu ficaria mais um aninho na fila se eles ficassem mais um na Série B. Porra. Olha, eu juro pra vocês, O Grêmio 15. Não pode desnobar título, não, porque é difícil de vocês ganhar alguma coisa. Para. Não pode desnobar, não. Posso falar um negócio pra vocês? Pra vocês verem o tamanho do Grêmio, como é gigante, nós ficamos 15 anos na fila. 15? 15. E quando ganhamos, mano, 12. Ainda fomos o maior campeão da Copa do Brasil. Ninguém conseguiu chegar nem perto. Ah, mas a Copa do Brasil... É verdade, hein? É verdade ou não é, Dodô? Pior que é verdade. E você não vai querer desdenhar a Copa do Brasil porque você não teve a capacidade de ganhar. Copa do Brasil é como se fosse... Copa do Brasil é como se fosse a Champions League. Nós jogamos muito menos que os outros, tá? É que a gente ia pra Libertadores e jogava a Copa do Brasil. Azar o seu. Nossa, azar o seu. Que ganhei Stock Car. Que adianta, jogaram pra cacete a Libertadores e tem O São Paulo tem um número de participação a mais que o Grêmio em Libertadores. Nós temos 5 Copas do Brasil, vocês não tem nenhuma. Burro! Olha, você falou uma participação a mais do que a Libertadores, nós temos 3. E quantas Libertadores vocês têm? Nós temos 3, velho. Mas nós temos 2. Se eles tivessem 4 Copas do Brasil, tá bom. Mundial, você tem quanto? E Mundial? Nós temos 1. Nossa, qualquer medíocre tem. Não fala assim. Ah, para. Olha, o Grêmio é ridículo, hein? Tem 2, ô trouxa. Ô, Vieira, eu tenho 2, ô trouxa. E atacar o Domênico, então por quê? Obrigado, Vieira. Falei que você, nós somos 1. Obrigado. Eu falei de quem tem 1. O primeiro ninguém esquece. É verdade. Estádio 97 com oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Continuando com as manchetes do Estádio 97, Motinha. Fala da Naba! Ah, é? O placar do Estádio 97 informa. O último, tinha que ser de quem o último? Tinha que ser do Corinthians. Hã? Galera que tá indo Honda Har. É Raul, né? Mas eu sou do Caipira, falo Har. Olha aí, ó. Cruzeiro 1, 2, 3. Que coisa. Corinthians 2. Fase tá tão boa que até jogador do Parmeira tá deitando lá no Corinthians, hein? Não teve jeito, né? Sem G nada, não teve G10, não teve G6. Quando gemido, ó. Deu. Não deu. Aqui, ó. Aproveitando, parabenizando aqui a brecha do placar, São Paulo. Ui. São Paulo com 25 placares é o campeão do ano dos placares. Em segundo fica o Corinthians com 18, Palmeiras com 16 e o Santos com 13. É isso aí, ano que vem tem mais. Tchau. É, Motinha, azedou o bagulho. Que coisa, hein, mano? Azedou o bagulho, hein? Eita, hein? Ah, quer saber, mano? Ruim pra competição, velho. Ah, para, mano. É ruim pra Libertadores, capitão. Para, é ruim pra Libertadores. Cadê o momento do Dragão? Ruim pra Libertadores. Eu vou falar de coração. O cara não fica nem falando. O cara não fica nem vermelho, velho. Ei, ei. Ô, mano, viado. Ô, mano, viado. Ô, mano, viado. Viado é o pai de vocês. Ah, não, mano. Vocês nasceram de proveta. Não, proveta não. Pai, mano. Ô, mano, fica quieto, mano. Você fala demais, rapaz. Ainda bem, eu trabalho em rádio, sua anta. Se fosse pra fazer mímica, eu não precisava trabalhar em rádio. É humano. Você trabalha em rádio, mas você fala muita besteira, rapaz. Fica quieto. Então, o dia que você for meu patrão, você me demite. Enquanto não for, come uma coxinha e fica de boa. A menina tá nervosa. Ui. Fala, Motinha. Então, mano. É ruim da competição? A coisa mais louca que falou foi ontem a entrevista do Oswaldo, né? Foi até meio agressivo, né? Ele falou, ó, primeiro, uma das coisas que ele falou foi o seguinte, que faltou entrosamento, né, pro time se desenvolver melhor. Ô, o cara não ficou treinando duas vezes, velho, duas semanas. Faltou time. Ô, Motinha, com relação aí à performance do Corinthians ontem diante do Cruzeiro. Faltou véio, time. Na boa, o time do Corinthians é um time sem alma, cara. O time do Corinthians hoje é um time aí extremamente apático. Ó, não dá pra ouvir, velho, melhor cortar lá, porque senão vai ficar difícil. Mas então, o negócio é nosso, tomou uma porrada lá, o trouxa. É o Benjamin, esse ponto. O negócio é o seguinte, com relação à performance do Corinthians, velho, é um time sem alma, é um time sem vontade, é um time apático, é um time submisso dentro de campo. Por mais que o Corinthians faça um gol e abra o placar, vai tomar um empate, mais cedo ou mais tarde vai tomar um empate. Se conseguir o segundo, vai tomar um empate de novo. E depois vai tomar virada. Foi o que aconteceu ontem. Tá na cara, o time do Corinthians ele não consegue segurar um placar. Falta experiência. Volto a falar, o time do Corinthians não é a oitava maravilha do mundo? Não é. Só que poderia jogar melhor do que tá jogando. E isso tá atrelado também ao trabalho do treinador. O Oswaldo não é técnico pro Corinthians, cara. Não é. Eu não gosto de queimar ninguém. Eu acho que as opções no mercado... Imagina se gostasse, hein? Eu acho que as opções do mercado hoje são escassas. Você não consegue trocar o Oswaldo por ninguém tão qualificado assim. Só que na boa, não dá pro treinador do Corinthians chegar e pegar e falar, ai, mas ninguém faz milagre. Faz ele milagre aqui, Oswaldo. Como é que ele fala? Mas como é que ele fala? Ele falou depois, ele falou assim, ninguém faz milagre com esse time. Ninguém faz milagre. Nossa, ainda chamou o time de ruim. Não, mas é que tá. A partir do momento que o time do Corinthians ali é limitado, e ele sabe que é limitado e aceita trabalhar com essas limitações, o cara tem que chamar pra ser a responsabilidade e falar, eu assumi um compromisso, fui incompetente. E não tem que dar desculpa, não né, não adianta ele começar a querer terceirizar, ai, mas o Corinthians perdeu o número de jogadores, isso aí todo mundo sabe. A partir do momento que ele assume essa responsabilidade e aceita esse convite da direção do Corinthians, ele tá assumindo um compromisso, Domênico Gato, sabendo que o Corinthians ele tem as suas limitações, sim. Mas ou ele não assiste futebol, ou ele tava morando na Nicarágua e chegou aqui de paraquedas. O culpado foi seu pai, foi seu pai que botou ele lá, olha lá o culpado. Olha lá ele lá. Vaia pro Benjamin, vaia! Então o negócio é o seguinte, cara, o Oswaldo, com todo respeito a ele, Que é isso, Benjamin? Eu sei que tem pessoas que gostam do trabalho dele, eu respeito também, o Oswaldo é um baita cara, se ele vier aqui ele vai dar uma baita entrevista pra gente, mas na boa, o Oswaldo ele precisa se reciclar, ele não pode estagnar a carreira dele, naquele momento vitorioso que ele teve no começo dos anos 2000, quando ele pegou aquele trabalho do Luxemburgo montado e teve um certo êxito. Tá certo? De lá pra cá, ele fez um bom trabalho no Botafogo. Mas ganhou o quê, gente? Ganhou o quê? Nada. Fazer bom trabalho no Botafogo, o que é? Levar o Botafogo pra Libertadores? Não dá, mano. Não dá. É pouco, mano. Isso pra aí, dirigir o Corinthians é pouco, mano. Isso aí é querer tapar o sol com a peneira. Olha o Benjamin, hein? Vou te explicar o porquê. Qual time no futebol brasileiro perdeu o treinador, a comissão técnica inteira, diretor de futebol e 14 jogadores titulares? É, então eu te respondo. O Botafogo não perdeu esses jogadores, mas tem o elenco sem perder esses jogadores muito melhor que o do Corinthians, por causa do trabalho do Jair Ventura. O elenco montado pelo Tite. Pegou na liberta, hein? É bom frisar o elenco montado pelo Tite. É, eu não teria trazido o Cristóvão. Eu não teria trazido, mas também não teria mandado embora. Eu acho que o grande erro foi ter mandado embora. Tinha que terminar o brasileiro. Agora, é fácil falar. Não, aí os caras falam, a diretoria não planejou. Ué, a diretoria planejou. Chegou no começo do ano, o Tite falou, quero o Giovanni Augusto, trouxeram. Quero o Marquinhos Gabriel, trouxeram. Quero o André Balada, trouxeram. Quero o Guilherme, trouxeram. Não quero o Marcial, liberaram. Não quero o Maicon, liberaram. Aí na oitava rodada, a CBF vem e tira o Tite, a diretoria do Corinthians perdeu o chão. E olha, e com tudo isso, o Corinthians ainda conseguiu a proeza de brigar por uma vaga na Libertadores até a última rodada. Porque virou G6, né, Benjamin? Porque o time que perdeu, era pra estar brigando pra não cair. É, eu discordo. Eu acho que os jogadores... Que os jogadores que o Corinthians tem hoje no elenco, volto a falar aqui, são inferiores aos do ano passado, são inferiores. Só que poderia sim jogar muito mais bola do que jogaram. Desculpa, o Corinthians ele pegou um Atlético Paranaense em casa, um jogo ali que era confronto direto, tinha obrigação de vencer, Benjamin. Mesmo tendo perdido o Tite, perdido o Renato Augusto, o Jadson, isso daí não serve de muleta, não, velho. Imagina. O Corinthians ele foi extremamente incompetente contra um adversário que tem campanha de rebaixado fora de casa. Mano, na hora que o Tite foi embora, acabou o ano do Corinthians. Ah, eu não acho, Benja, não acho. Prova que você tá errado que acabou. Não era pra ser campeão, mas uma chance aqui de pegar uma vaga, depois ainda mais que abriram a sexta vaga do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tinha obrigação de brigar. Mano, mas se que esse time ia lutar na Libertadores, mano, esse time... Não, mas é outra coisa, mano. Libertadores é outra conversa. Eu tô falando com relação ao retrospecto do Campeonato Brasileiro. E é bom lembrar que as pessoas têm memória curta. Corinthians, no primeiro semestre, foi eliminado de dois campeonatos em casa. O treinador era o Tite. Mas o Corinthians foi eliminado contra o Audax, Benjamin, no jogo pontual, você sabe disso. Ah, mas foi pontual, foi eliminado. Foi, lógico que foi. E o Audax, ele fez frente pra muito time grande no Campeonato Paulista. Foi eliminado. Mas acontece. Se é pontual, se não é pontual, não interessa. Foi eliminado pelo Audax na arena, depois pegou um time... Foi eliminado com empate. Mano, foi eliminado, não interessa. Tudo bem, mas acontece. O Audax fez um belo Campeonato Paulista. Aconteceu. Agora, o que não acontece é vir a CBF e levar o maior treinador da história do Corinthians com 8 rodadas. É aí que acontece. Benja, isso daí acontece. O futebol brasileiro, infelizmente, é refém dessa situação. E eu concordo. O Tite fez falta? Fez falta. Só que nada me entra na cabeça, Benjamin, nada justifica o fato do Corinthians não ter conseguido uma vaga entre os 6 colocados no Campeonato Brasileiro. É ridículo. Por exemplo, nessa última rodada aqui, beleza, perdeu pro Cruzeiro, mas estava 2 vezes na frente do placar. O Corinthians, ele tivesse a mínima competência contra um Cruzeiro morto, que não tinha mais interesse nenhum no Campeonato Brasileiro, o Corinthians teria... conquistado uma vaga para Libertadores ano que vem. Não se engane, o Corinthians não ia pegar a vaga para Libertadores. É igual falar que o Inter já caiu faz tempo e o Corinthians já deixou a vaga da Libertadores faz tempo, gente. Faz tempo não, faz 2 rodadas que o Corinthians deu tchau para Libertadores. Foi o jogo contra o Atlético Paranaense em casa. E com tudo isso do ano, o Corinthians ainda conseguiu a proeza de brigar por uma vaga na Libertadores. Agora, ano que vem, aí sim. Aí ano que vem. Ano que vem o quê? Ano que vem, aí é diferente. Vai começar o ano, vai montar o time, aí tem que cobrar mesmo. Mas ô, Benja, quem vai montar o time? Porque começou uma pressão enorme já em cima do Roberto Andrade pra demissão do Oswaldo Oliveira. Então, será que o Oswaldo vira o ano? Então, como torcida e. Deixa o Oswaldo lá. Como torcida. Como no Corinthians quem manda é torcida e conselheiro, então depois não reclama. A torcida também queria ir conselheiro. Deixa ele lá. Quando o Tite perdeu do Tolima, os conselheiros e a torcida também queriam que ele fosse embora, inclusive eu. O Andrés foi lá e manteve. Agora vai trocar. Os caras acham que vai trocar, vai vir quem? Deixa. É isso mesmo. Continua trocando de treinador dia sim, dia não, vocês vão ver onde vai parar. Fica Oswaldo! E ô Motinha, mais uma informação do Corinthians aí. É, o Corinthians ele tá pensando também não ir viajar lá pra Florida Cup, assim como o Flamengo que desistiu na manhã de hoje, já oficialmente da participação no evento, por causa desse atraso no término do Campeonato Brasileiro. essa última rodada que foi adiada aí, aconteceu nesse último domingo, vai impedir com que os jogadores aí tenham esse um mês de férias. Ah, isso é desculpa que não conseguiram então, visto para ir pros Estados Unidos. Não, muito pelo contrário, já tá tudo programado e o Corinthians ainda não desistiu oficialmente, mas cogita essa possibilidade do Corinthians desistir da participação na Florida Cup. O Inter também, né, mano? Parece que o Inter vai desistir também. Então, o Flamengo já desistiu. O Flamengo já não participa mais. O Inter se manifestou que tá pensando em desistir. O Inter não vai pra Flórida, vai pra Santa Cruz do Rio Verde. E só aproveitar aqui também pra falar, nem tudo é tragédia, Motinha. Hoje tem a final também do futsal aí da Liga Nacional. O Corinthians, ele pega o Sorocaba, que é o time do Falcão. E o Corinthians venceu, mas é verdade. Futsal. Beijo, me ajuda, irmão. Vai, Evo, mano. Pô, você tá louco, que isso? Olha, vou falar. Vai morder seu pai na bunda, rapaz. Aí que você vê que a fase tá ruim, velho. Cara, tem futsal, velho. Tem o torneio. Tem o torneio de bocha também aqui, que o Corinthians já tá na semifinal. É o título inédito. Bocha. O Corinthians, ele busca aí o título inédito aí da Liga Nacional do Futsal aí e vai ser um título importante, sim. Meu Deus. Vai que vai. Mano, quem que é o craque do futsal do Corinthians, futsal mano? Futsal é da hora, mano. Vou ele não sabe nem quem joga. Imagina aqui. O Índio. O Índio é o melhor jogador do Corinthians. O Índio foi o que fez o terceiro gol. Você é o Índio. Foi o cara que fez o terceiro gol de cobertura. O cara é craque, velho. Ô Silvério, daqui a pouquinho vai falar de campeonato de Jockey Pô. Pessoal, vamos dar boa noite. Boa noite pro Silvério aqui com vocês. Muito obrigado. Me desanima muito ouvir o Benjamin Humano falando. Porque o Corinthians não tem elenco. Como assim? O Corinthians tem Marlone. Como que o Corinthians não tem elenco? Com um jogador desse que joga como ele joga. A Libertadores pede muito seu Marlone, viu? Com certeza, vai ser um desfalque muito grande, viu? Infelizmente, viu? Essa é a minha opinião, viu, mano? Com o palmas do Silvério. Ô, Silvério! Estádio 97, hoje ao vivo, direto do Banco Honda Hall, aqui na Vila Olímpia, na Júlio Diniz, 176. O Estádio 97 tem o oferecimento também de Bozano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, Bozano, aqui no Estádio 97. Ô, Benjamin, vamos bater um papo com o pessoal que veio assistir o programa aqui no Honda Hall, no Banco Honda Hall. Aliás, lotado, muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. Ô, Sombra! Oi! Essa última fileira, pelo jeito, são só casais. Tá bravo? Quem tá aqui? Vem cá. Ó, aqui tem um casal. Como é que você chama? Anelisa. Anelisa, e você? Rafael. Casados, namorados, noivos? Namorados. Quantos anos? De idade ou de namoro? Vai, Benja. Eu tô super curioso pra saber quantos anos você tem. Quantos aninhos você tem, amor? Agora eu vou falar, é 4 anos de namoro. 4 anos de namoro. Tem um integrante aqui do Estado 97 que tá completando bodas de prata de namoro. Você se... Eu não tô falando quem é, não vou caguetar, certo? Deixa eu falar um negócio pra você. Você se espelha no mano? Se espelha. Ela que me enrola. Eu não. Olha, ele falou se espelha. Você se espelha no mano? Se espelho. Parabéns, velho. Você é um fenômeno, velho. Ô, Nelice, você quer casar? Ó, por favor, uma porção de alfafa pra aquela mesa ali, ó. Ô, Nelice, você quer casar ou quer continuar só no namoro? Deixa eu pensar. Se terminar meu curso de psicologia pra conseguir casar com ele. Ela quer entender, fez psicologia depois que me conheceu pra entender minha cabeça. Legal, que time você torce? Palmeiras, campeão! Ah, ele torce campeão, pro campeão! É por isso que ela não quer casar. Palestra. E você, Anneli? São Paulo. Aí vem aquela pergunta, casa, tem filho, vai torcer pra quem? São Paulo. Palmeiras, lógico, né? É homem. São Paulo. É homem, né? O pai dele é São Paulino. Chupa! Chupa! Olha, se ele queria, esse namoro tem tudo pra acabar aqui hoje. Já acabou. Mas vem cá, faz sua pergunta, primeiro você faz pro Sombra e depois o seu... É que você não sabe, né? Eu não sou muito bom disso. Sabe nada de futebol, acredita? Estádio foi comigo, nunca tinha ido pro estádio na vida dela. Ah, igual moto. É São Paulino, só vai na porta só, né? Faz tua pergunta pro Dodô. Olha lá, hein? Dodô. Fala aí, meu velho. Você viu esse pessoal comentando aí na contratação do São Paulino lá, o Michel Bastos, isso é verdade? Não. Olha, por enquanto é boato, né? Não tem nada, pelo menos não chegou nem informação pra mim que viria o Michel Bastos. Na troca, né? Assim, uma troca com isso. O Rafael Marques, né? Isso, o que você acha? Se eu acho que é boato, cara. Ah, se o São Paulo quiser, vambora, troca, não tem problema. Vambora. Eu não acho uma boa troca, não. Legal, legal. Mas o Rafael Marques não é do Palmeiras, é? Lógico que é. Comprou? Ele não veio por empréstimo? Não, já depois comprou. Depois teve aquele lance de... Não, que isso, o cara... Pelo amor de Deus, leva. Leva, pode trazer, não tem problema nenhum, não. Lá joga. Domênico. Não, lá joga, lá no Palmeiras joga. Domênico. No São Paulo não joga, no Palmeiras joga. Domênico, lembra que você falava do Wesley? Olha, vocês vão ver, é igualzinho, você tá louco, Domênico. Você comparar, pera só um minuto, você quer comparar o Wesley com o Michel? Tô falando, não é igual, desculpa. É igual. O saco de vocês, dorme e come. Vocês não gostam do cara, é diferente. O sapatão? Não é igual, não é igual. Posso falar, Dodô? Não, Palmeiras pera, tá tão acertado. Não existe Palmeiras nada tá mais tão... bizonho que o Wesley, bicho. Vocês estão loucos. Ah, não, tem, não é comparar o Wesley com o bicho Bastos. Mas o Dodô, procura pra correr. Mano, quem que você queria, o Bastos ou o Wesley? Michel Bastos. Você queria quem, Sombra? Fala sério, você que é São Paulino. Ô, Dodô, mas ele não arrumou. Hoje eu quero o Wesley também. Não, tem que escolher um. Não quero. RG. Michel Bastos. Gostou de brincadeira, pô. Fala que o Wesley é. Não, para. Deixa ele falar, fala aí. Pô, mas você não acha que é um cara que arruma confusão igual o Wesley, que fica fazendo panelinha e tal? Ah, não dá pra saber. Pelo amor, não dá pra saber. Não dá pra saber, isso é... Não dá pra saber. O que ele viveu no São Paulo não tem como a gente saber. Michel Bastos no Palmeiras vai ser o cavalo de Troia, cara. Também acho. Mas honestamente, fala, posso ser honesto? O Palmeiras não precisa do Michel Bastos. O Michel Bastos precisa do Palmeiras. É verdade, mas é verdade, ele o Michel morto. Bastos tá embaixo, o Palmeiras tá em alta, filho. Não precisa do Michel Bastos. Ô, Dodô. O elenco do Palmeiras tá bacana, tá bonito, tá legal. Ô, Dodô, agora, o Michel Bastos é um fenômeno. Porque, olha, ele já foi pro Flamengo. É verdade. Ele já foi pra uma troca com o Corinthians. Ele tá indo pro Palmeiras. O Porto, que é ele, vai para onde? Sei lá, vai pro Porto. Ele é um jogador, velho. É bom, mano, é bom. Se tiver a cabeça no lugar direitinho, Américo, o Palmeiras não precisa dele, não. Eu acho que o Palmeiras vai atrás do Borja. Também acho. Esse pelo menos surgiu a informação. Mas é outra posição, Não, é atacante. O B já conhece, alguém falou pra ele. Esse é do Atlético Nacional, é o homem que fez gol pra caramba. Hein? Eliminou São Paulo até da Libertadores, esse rapaz aí. Ele é bom. Não só o Borja, o Palmeiras tá atrás do Scarpa, o Palmeiras tá atrás do Prato. Mas o Scarpa, Dodô. Mas o Scarpa, o valor da multa dele é o mesmo do Lucas Prato, 10 milhões de euros. É, eu sei, Benjamin. Mas você sabe quando você pega um jogador e você... Eu sou mais Lucas Prato, pô. O Scarpa, o Palmeiras já acertou salário com ele, hein? Mas gastar o dinheiro com ele, com o Lucas Prato, sou mais Lucas Prato. Não, sim, mas e os dois? Acho que vai. E se vier os dois, não é melhor? Não. É um. Não, você não queria o Scarpa e o Prato no Palmeiras hoje? Não encaixa os dois. Pô, eu queria, mas tá louco. Mas se tivesse que optar por um dos dois. Por um dos dois, o Prato. Melhor o Prato, né? Mas se puder vir os dois, melhor ainda, pô. Você tá louco. Lógico. Nós temos dinheiro, nós somos ricos e nós vamos comprar todo mundo. O faturamento do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Lógico, pô. Chupa o resto, tá louco. Nós. Hoje nós é nós, não tem conversa, velho. O que falar aí é invejinha, dor de cotovelo. É nóis sim. É nóis e chupa aí. Continua aí, fala com ele. Ô, Anelise, então manda um beijo pra quem quiser, um recado, já que você não falou nada. Fala de outro assunto. Por exemplo, pega o Motinha é uma semi-mulher. Isso. Ó, bota aqui. Ó, vamos supor, é uma amiga sua. Vamos supor, o Mota é uma amiga. Ele queima rosca, pode falar. E aí, aqueles papos... Que alô, isso? Vai te catar, ah, pode falar, ele queima rosca. Vai te catar, ó. E aí, Bolsonaro? Verdade aí. Vai, seu animal. Ô, Anelisa. Aí, aquelas coisas, sabe? Faz de conta que o Mota é uma amiga sua, amigona, e vocês estão no banheiro. Porque aqueles papos de mulher, né? Que vocês falam lá, blá, blá, blá. O que você falaria pra ela, assim? Vamos supor, você tá namorando, 4 anos, você quer... Pedir umas dicas pra uma amigona tua que é o Mota. O que você falaria no banheiro pra ela? Banheiro, Jesus. Não dá pra falar. Não. É, o Beijo acertou na pergunta, hein? O quê? Oi, Preto. Oi, Preto. Você tem algum curso bom aí? Não, o Beijo foi bem na pergunta. Parabéns, né? O meu... Ele não aguentou, ele não aguentou! É. Ah, cara... Não, tá certo. A cara de pano não molhado. Não aguentou, né, Benjamin? A cara de bocó. Esse é o meu curso Perguntas Variadas. É, o Benjamin. Ô, Imprécio, bastante nexo na pergunta. Ô, Imprécio, Imprécio, ele tá em qual fase do curso agora? Não, ele é o palestrante. É. Né? Curso A? É, o curso A. Parte é o mais caro, inclusive, né? Ficou que feio, Benjamin. Que eu tenho que repassar pra ele também, né? Ele desistiu, ele levantou já. Ali. Já, tchau, né? Acabou, né, Benjamin? Obrigado ao casal palmeirense. Mais três igual ela aqui, quebra o programa. Ô, Motinha. Com uma vontade. Oi, chefinho. Vamos lá, Motinha. Vamos conversar com a galera aí na vamos frente. Lá. Aí. Vai, vamos lá. Olá, qual é seu nome? Fábio. Ai, adorei. Seu naipe, Mota? Que isso, Mota? É, Motinha, na fase que eu tô, velho. Na fase que eu tô, casava, adotava os dele, ele? Pagava pensão, velho. É mesmo? O Mota... Nesse momento o Mota senta no colo do cara ali. Ô Mota. Mas vou Mota. Deixar claro que minha praia é outra, viu? Não, relaxa, velho. Não ô, quero Mota. Tomar sua praia toda. Só o cantinho. Tô relaxado, mas só borda, pra deixar véio. Claro. Ô Mota! É, só pra chamar sua atenção. É... Seu idiota. Põe o óculos do japonês nesse cara, ele vai parecer o cara do Family Guy, quer ver? Você vê, sério? Olá, óculos, vamos ver, vai aparecer o Family Guy. É ele mesmo. É o próprio, é o próprio. É. Depois a gente devolve o óculos. E aí? Ô, Fábio, pra quem que você torce? Pro possível tetracampeão da Libertadores ano que vem. O único que é possível. Boa, garoto! Certo. O peixe. Não tem e aí, velho? Vai liberar o Ricardo Oliveira pro São Paulo ou não? Ah, vocês estão tentando, mas não vai dar, né? Ele já escolheu ficar lá. Mas tá com cara de triste, o mano lembrou bem. Tá com cara de triste lá. Não, não tá não. Ele vai ficar lá. Vai ficar lá. Aliás, eu já tenho muito problema interno, não precisa arrumar mais um, não. Deixa lá. Então, mas o Ricardo Oliveira, se ele tivesse tão satisfeito, ele não teria declarado o que ele declarou semana passada, dizendo que ele quer jogar onde ele se sinta onde bem. Onde gostem dele, né? E onde ele se sinta valorizado. Ou seja... É uma declaração dúbia, ele até pode nem ter tido a intenção de polemizar, mas polemizou. Bastava ele ter dito satisfeito aqui, não quero sair do clube. A única coisa dúbia é o seu técnico, mano, que ninguém sabe se é técnico, se não é, se é. Aí é um equívoco seu, RG, não tem nada de dúbio, ele é ruim mesmo. Dúbia... Ele é ruim mesmo. Dúbia... Se fosse dúbio, eu tava feliz pra cacete. Dúbia é o seu técnico. Aqui mano. É vício, ó, respeito o vício, pô. Ah, aqui, ó. Tartaruguinha. Você tá querendo que o Santos traga reforços pra que área? É, eu acho que a gente precisa de um zagueiro de qualidade, talvez melhor do que o Kleber que estão querendo trazer aí. Mas esse Kleber é mais ou menos, hein? Então, eu estou dizendo, melhor você não acha, do que não? Ele. Acho sim. Kleber ou Betão? Putz, nenhum dos dois. É um pior do que o outro. Betão também não deixou saudade nenhuma lá. Mas tá difícil arrumar alguém, né? Que vale mas Kleber pena. E Betão, é hein? Não dá, hein, mano? Ô, Kleber e Betão, prefiro uma pedra no rim do que os dois. Não, mano, dói. Não dá, velho. Kleber e Betão, mano. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês aí. Pedra do Rio, não, mano. Saber a opinião de vocês, na verdade. Muito se falou, claro, a gente sabe do problema da Chapecoense, o que aconteceu. E essas homenagens todas muito bonitas que aconteceram, principalmente na Colômbia. Inclusive ele se manifestando, dando o título da Sul-Americana pra Chapecoense. O ano que vem vai ter o jogo do Nacional de Medellín com a Chapecoense em função de um ser campeão da Libertadores ou da Sul-Americana. É a Recopa, né? É a Recopa. A Recopa. Seria o momento de ter o jogo como uma, entre aspas, uma festa? Ou seria o momento da Chapecoense dar esse título pro Nacional de Medellín como uma retribuição ao que eles fizeram? Não, Nacional, é o Atlético. Ah, eles já Atlético. Deram o título pra Chapecoense agora, né? Justamente, estou dizendo o contrário não, no ano que vem. Não, ele tá dizendo a Chapecoense devolver o título. Ah, bom, legal, gostei. Eu acho legal. Que... Nem o Nacional retribuir, aceitaria né? receber. Também acho que não, mas acho que a tem oferta que talvez tivesse. Só sei que quer, senão também diminui demais a Chapecoense, entendeu? Pode ser. Tem que disputar o título. Tudo bem. vão ajudar a reerguer tudo. Mas eles mesmos estão abrindo mão de um monte de ajuda que estão oferecendo. Eles não querem ser tratados como coitados, né? Você tem que virar a página e continuar. É, tanto que não aceitaram essa questão de não ser rebaixado. Ó, eles foram... Três anos, né? Eles não incrível, querem. Incrível, incrível a Chapecoense. Que tá de parabéns, deram, né? Tiveram a ideia, alguém deu a ideia da Chapecoense poder ficar 3 anos sem poder ser rebaixado no brasileiro. Ele falou, não quero nem um ano com essa imunidade. Nem um ano. Agora oferece pro Inter. Pega aqui. Oferece pro Inter, pra você ver. É, bem pro isso. Pro Fluminense. É, ó, é isso, ô Sombra. O Vilela tava falando comigo aqui fora e falou o seguinte. A Chapecoense não quer ser tão ajudada do jeito que estão falando. E o Inter tava correndo atrás de tapetão, coisa do tipo. Assim, exato, é. Olha, é. Olha a diferença de um e você sabe que eu tava escutando hoje uma matéria falando que eles só podem emprestar 5 jogadores, né? Que os clubes estão oferecendo jogadores para ele. Botou na camisa aí, a gordura saindo aí. Tá. Foi o gordinho aqui, ninguém ó. Ninguém é obrigado a ver isso. Para. Ô, o Fábio Assunção mendigo aí. Ô, Fábio Assunção não, Tom. É você é bonito, Mota, parabéns. Aperta aqui e abre ali, né? Ó, tá vendo? É assim. É, malandrão. Ô, Mota. Ô, beijo, eu falo. O cara já tomou os drinks, tá de boa e tal. Ô, Mota. Até o fim, velho. É zap zap, ô, nude e já era. Você sentiu uma movimentação aí no terreno ou não? Senti. Sentiu? Aqui. A barriguinha aqui é uma delícia. Pô, legal. Você me deu um grande motivo pra eu emagrecer a partir de agora, então. Verdade que você não vai conseguir, né? Vou. Então manda seu abraço, vai. Um abraço pra toda a família santista. Alô, valeu, cara. Obrigado, aí. Obrigado, viu? Ô, Benja, quem que você tem aí hoje? Se sumiu, Sombra. Deixa eu sentar aí, vai ficar de pé aí. Ô, Sombra. Oi. Um grande amigo nosso tá aqui. Vamos pedir uma salva de palmas pro Murilão. Grande Murilo. Aê, Murilo. O Murilo. O bom, Murilão. O Murilo, pra quem não conhece, ele vai em todas as edições do Resort do Estado 97. Verdade. Todos os eventos do Estado 97. Nosso Murilo tá aí. Mais palmas pro Murilão! É! Murilão, você quer falar? Escolhe aí um que você quer falar. Pro mano, que ele é arregão. Arregão. Arregão? Ó, esse marreco aí no bom, velho. Eu não dou boi não, Domênico Gato. Passei o carro nele 2 vezes, cara. Duas vezes? Ô, Murilão. Nessa última, você correu? Aham. Tá fugiu bom. Pra mim? Eu ganhei lá do menino lá que o Benja tava. Eu não lembro o nome dele. Olha lá, já tá forjando história. É assim, Domênico Gato. Caramba, eu tô nem faz aí, isso, mano. Eu tô nem aí, velho. Videogame, eu não olho pro lado, eu não vejo se é criança, se é idoso, se é mulher, eu passo. É mesmo, mano? É. Eu passo o carro. Eu sei que você joga muito esse sem troço piedade, velho. Eu rosno quando o, eu tô jogando. O mano joga muito isso aí, meu. Ai, gostoso. Ai, pitbull. É mesmo, velho. Faz aí, deixa eu ver. Vai. Eu rosno. Você faz o quê, mano? O que você faz? Eu rosno. Eu rosno. Ai, cadela! Pera aí, cachorrinha! Ele rosna! Rosna, a cadela não rosna! Aí um pouquinho pra gente, vai! Pera aí, mas deixa o Murilo falar, Murilo! Não rosna. Murilo! Deixa cadela o Murilo! É oh, pera aí, deixa o Murilo falar, fala aí, Murilão! O que você quiser! Ah, sei lá! Pergunta pra ele, beijo! Ô, os caras querem quebrar minha sala! Oh, valeu aí por todo mundo da atenção. Bom, Murilão. Aí, é valeu, Murilão. Valeu, Murilão. O beijo hoje tá bem, hein, velho. Esse tá é o Estádio 97 ao vivo, direto do Banco Honda Hall, aqui na Vila Olímpia. O Estádio 97 também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97 também tem oferecimento de Fricô. Olha só, amigos, tem um recado para dar para vocês. O Fricô chegou para resolver os problemas de todo mundo. Que às vezes você vai no banheiro, você precisa fazer aquele número 2, né? Pô, aí você tá num lugar que não é na tua casa, você tá na casa da tua namorada, na tua sogra, foi jantar lá na sogra, ou você tá no escritório, aí você abre a porta do banheiro, aquele clima de constrangimento, todo mundo vendo, ah, né? Eu tô ligado como é que é. Só que agora dá pra você acabar com isso aí. É só você usar Fricô. Esse negócio é mágico e funciona. Você dá uma borrifada 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. É verdade. verdade. Fricou pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. É pequeno, você que é mulher pode levar na sua bolsa, homem pode levar na mochila, na tua necessaire. Isso aí você tem que ter 24 horas por dia na tua mão, ao seu alcance, porque realmente vai evitar qualquer constrangimento. Você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. Pode comprar que funciona. É fricô! É fricô! É isso mesmo. Ô, Motinha, vamos continuar conversando vamos com os lá. Nossos convidados aqui no Banco Honda Roll, né, Motinha? Fica quieto aí, eu compro. Ô, tô com um casal aqui. Qual é o seu nome? Não é casal nenhum, não, hein? Ué, vocês dois estavam falando que era casal? Você é louco? Quer que me chame? Não, é que é diferente. Corinthians. E você? Corinthians. Seu nome? Leandro. Seu nome? Guilherme. Quando vocês vão casar? Nunca. Ué, mas vocês estavam mal charminhos os dois aqui. Ele casar. Falou assim, tá vendo o meu brinco? É igual o anel dele. Tá de brincadeira. Aí falou. Falei o quê? Sai daí. Todo dia, é tudo isso no dia que o mano rosnou? Foi! Ah. O pessoal tá se jogando. Eu joguei meu rosno mesmo. Ai. Eu não sabia que tartaruga rosnava. Ela não desiste. E se começar a mexer o saco, eu mijo no oponente, velho. Faço igual cachorro. Eu marco o território mesmo, velho. Você gosta, Aguinaldinho? Aguinaldinho, você gosta? Aguinaldinho! Oi! O que foi? Você gosta que marquem território em você? No meu rosto. Ah, isso! Vamos lá. E o Corinthians, velho? E agora? Tá difícil, hein? Com o Osvaldo, já era. Ah, seu Osvaldo? Ô, mano, você acha do Mano Menezes voltar? Então, cara, é que existe uma divergência entre o Mano Menezes e o Roberto. Enquanto o Roberto for o presidente do Corinthians, ele não vai contratar o Mano Menezes. Porque ele entende que eles sacanearam o Tite. O que rolou? Você sabe o que rolou. Fala aí, o que rolou? Você tem a manha, mano. O Roberto de Andrade é teu bruxo, eu tô ligado. Existia ali um pacto entre os dirigentes do Corinthians. Era o Mário Gobi, o Roberto de Andrade, o Duílio e o Edu. Em determinado momento que o Tite estava mal, naquela porrada que o Corinthians tomou da Portuguesa, vocês se recordam, no interior aí, naquele jogo, o Mário Gobi ele ficou pé da vida e ele mandou o Tite embora sem o consenso ali do teoricamente grupo que dirigiu o Corinthians, que era formado pelo Roberto, pelo Duílio, pelo Edu e pelo Mário Gobi. O Mário Gobi impôs o nome do Mano Menezes, né, para dirigir o Corinthians, e ele foi contrariado por todos os outros porque eles se sentiram desprestigiados diante daquela situação. E aí o Mário Gobi ele meio que se isolou no comando do Corinthians e foi aí que começou a derrocada, tá certo? Aí foi aí que o Corinthians começou a naufragar. E de fato, o Mário Gobi ele foi extremamente infeliz naquela oportunidade, porque se você tem um conglomerado ali que você toma decisões em conjunto, você não pode trair os seus companheiros. A partir do momento que você faz isso, você acaba meio que se ilhando dentro do clube, foi o que aconteceu. Então, dali em diante, o Mário Gobi ele rachou com o Roberto, e até o próprio Mano Menezes ali, acho que já tinha acertado alguma coisa aí, e foi o que impossibilitou a vinda do Mano Menezes agora, nesse momento, quando o Tite saiu. Mas não rolou treta entre o Roberto e o Mano Menezes? Não, não foi treta especificamente. É que o Roberto entendia que o Mano Menezes podia já ter negociado com o Mário Gobi, já estava meio que teoricamente arquitetado todo um processo para que ele pudesse dirigir o Corinthians novamente, e eles não queriam mandar o Tite embora. O Duílio, o Roberto, o Edu, e o Mário Gobi ele tomou essa decisão sozinho e empurrou o nome do Mano Menezes goela abaixo de todo mundo. E foi ali que ele se perdeu. E aí, corintiano? Vamos lá. E qual a solução aí? Ó, o Mano Menezes, o Mano Cadela já disse que não rola. A solução é tirar esse presidente aí, não dá não, mano. Fraco demais. Impeachment? Porra! Mas, ô amigão, pra hoje... Ô, amigão, até acho que o Corinthians ele investiu mal nesse ano. Se a gente parar pra analisar, o Corinthians ele gastou mais de 60 milhões de reais aí em contratações. O Corinthians ele não conseguiu repor à altura as peças que saíram e gastou muito dinheiro. As peças que o Corinthians trouxe são peças secundárias, não são peças aí que venham para resolver os problemas. Mas eu não vejo o Roberto aí como um mau gestor. Ele foi nesse ano de 2016, o Roberto ele não conseguiu acertar a mão. Teve aí esse racha, tudo bem, o Corinthians perdeu inúmeros jogadores aí no começo do ano para a China. Depois perdeu o Tite, também acabou sendo talvez aí o naufrágio corintiano nesse ano. Não dá para culpar também, né? Não, não dá, a gente tem que entender essas situações. Foi uma fatalidade, só que eu acho, vamos dizer assim. Só que eu acho, Vieira, que o investimento que foi feito nesse ano foi um dinheiro mal gasto, cara. Porque o Corinthians ele trouxe Marquinhos Gabriel, ele trouxe Giovanni Augusto, ele trouxe Guilherme. São jogadores que não vêm pra acrescentar e pra ser aquela referência. A grande decepção acho que foi o Giovanni Augusto, não é não? Então, Sombra, pra falar a verdade, o Giovanni Augusto, quando ele foi contratado, ele era reserva no Atlético Mineiro. Tanto é que o Atlético Mineiro não fez grande esforço pra poder liberar. Então gastaram uma fortuna pra um reserva. Pois é, entendeu? Era um cara que não tava jogando. O meia do Atlético Mineiro era o Dátulo, mano, vocês se recordam. O Dátulo tá livre aí, mano. É, agora também tá. Mas então, Sombra, você pega ali, por exemplo, esse time do Corinthians, do jeito que tá montado hoje, eu acho que é um time que é um catado em campo. Você não vê o time do Corinthians aí com garra, você não vê o time do Corinthians aí com alma. Só que, se você trouxer um zagueiro de qualidade, se trouxer um meia e se trouxer um centroavante, velho, o time do Corinthians muda de figura. Quando eu digo trazer três jogadores, são três jogadores que vêm pra fazer a diferença. Não adianta trazer mais do mesmo. Que nem eu ouvi aí o nome do Erazo, que a diretoria do Corinthians tava indo atrás do Erazo. Não dá, mano. Trazer Erazo, velho. Erazo é horroroso, cara. Estão falando do Richelli aí também. Não é um jogador que vale a pena gastar 40 milhões, que é o que o Sport pede hoje pra liberar o Richelli. Entendeu? Também não é nada demais, né? Eu indicaria nomes aí como, ó, o Luan do Vasco é bom zagueiro, o Juninho do Curitiba é bom zagueiro. O Luan do Vasco eu vi que são 3 milhões de euros, se eu não me engano. Então. Mas é um cara. É bom zagueiro, hein? Não. Mas o Corinthians não tem dinheiro, velho. Não vem. A quantia é essa, mas não vou pagar. Não, mas eu tô sugerindo nomes. Ó, o Juninho do Curitiba é bom zagueiro. O Diego Souza é um bom meia. Você gosta do Mina, do Parmeira? Hã? Você gosta do Mina? O Mina é bom zagueiro também. Então chupa que ele é nosso. O negócio é o seguinte, véia, você pega ali, ó, o meio campo ali, ó, com o Diego Souza, seria uma bela peça. O Valdívia do Inter seria um bom jogador também. Centroavante ali, você tem ali, ó, opções como o Diego Tardelli. Tudo isso custa dinheiro, mas por exemplo, Sombra, é igual quando você vai no restaurante, o cara fala, esse restaurante é caro? Depende. O que é caro? É comer bem e justificar aquele valor? Você pega e fala, beleza, gastei um certo valor. Você pode pagar caro e comer caro. Bem, pagar caro e comer mal. Mas é que tá. O caro, Sombra, é você ir no restaurante, comer mal e pagar alguma coisa por isso. Isso fala, é pagar caro. Você fala de novo, essa história é mais do mesmo, mais do mesmo. Futebol brasileiro é mais do mesmo, gente. Mas o Corinthians só tem grana pro bom prato. Futebol brasileiro hoje é mais... Bom prato é muito bom, eu já comi no bom prato. Você fala do Juninho... Já comi no bom prato, é você bom. Você fala do Juninho do Curitiba, é mais do mesmo. Deixa eu te falar, o artilheiro do Brasileirão... Mas quem você quer? O Piquet? O Piquet não vem, Benjamin. Não, mas não, então, mas não quem é... Quem você quer? O Company? Também não vem, velho. Não é isso. O que eu tô te falando é o seguinte, ó... O fulano Ramos, é mais... Mascherano, o Luan, o Luan se destacou na Série B, gente. Não, o Luan já vem fazendo bons campeonatos. Ah, que bons campeonatos o Vasco fez? Ô, Benja, o Vasco quando caiu... O Vasco fez? Ele é bom zagueiro, tá equivocado. Ele é bom equivocado. Não, eu tô falando que ele é bom zagueiro, mas... A campanha do Vasco em 2015, você chegou a acompanhar a campanha do Vasco? Os dois jogadores do Vasco que se destacaram naquela oportunidade ali foram o Nenê e o Luan. Em 2015. Mas eles caíram, né? Aí que tá, caíram. O ano caiu. Eu acabei de falar. Acabou de falar o quê? Não era a Série B. A Série B foi esse ano. Você tá falando do time que vocês caíram. Peraí. Quer dizer, um time que cai, então só tem porcaria. O Nenê era porcaria pra você, tá de brincadeira. Mas você não pode falar assim, ó. Ele fez um bom trabalho. Bom trabalho, ele caiu. Eu não falei bom trabalho, eu falei ele jogou bem. Deixa eu te falar, o futebol brasileiro é mais do mesmo, gente. É. O artilheiro do Brasileirão tem 14 gols. E se improvisar o Malone na zaga? O que vocês acham? Você tira sal. Eu? Como assim? Eu tô... Não, mas tudo bem, você pode tirar sal. O Marlone é uma luz desse time do Corinthians. O Marlone é o mais lúcido Marlone do time. Marlone é o cara que faz gol, o Marlone é o cara que faz uma jogada novo de diferença. Na minha época era o mais lúcido do Corinthians, meu. É mais do mesmo, e gente. E aí, velho, o que tem que fazer? Mas o pior é que você tem razão. Aqui, o Zé, eu não tô falando... O futebol, ele tá... Eu não tô falando que são ruins, maus jogadores, não é isso. Mas, por exemplo, gente, Zé Roberto tá 42. E tá jogando, hein? Ô, Benja. O Ricardo Oliveira, 37? Que é um artilheiro, tem 38, né? É. O Nenê, que o Mano fala, tem quantos anos? Até 37, então, o futebol brasileiro hoje é o mais do mesmo. O Cleiton Xavier tem 92. Ô, Benja. Né? Mas justifica ele ficar, oi, né? Indica um técnico bom aí pra gente, que você tá ligado que você tem esse, hein? O Osvaldo! Osvaldo, meu, já indicou. Eu não indico ninguém, porque se eu tivesse essa moral que eles falam que ele tem, eu não teria trazido o Cristóvão. E o Osvaldo, você teria trazido? Quando o Tite foi embora, eu falei, tem que trazer o Mano Menezes. A hora é agora, hein, Mano Menezes. Olha, eu não vou me surpreender. Ó, informação aí... forte, hein, vai. Não é. Anota o que eu vou falar. Se é informação, começar... é chute. Não, é opinião. Quando é informação, eu falo. Mas se começar esse negócio, que eu sou contra, precisa mandar embora o Osvaldo, Acho que não vai resolver. Mas se mandar embora, anota aí um nome que pode ser treinador do Corinthians ano que vem. Malone. Não é. Não é, então não vou falar. Quem é Muricy? Tá louco, Guto Ferreira lá. Muricy. Ah, Muricy não vai trabalhar mais. Não. Eu acho. Não. Eu não me surpreenderia se aparecer um Vanderlei Luxemburgo, caso. Nossa, ah, não. Eu não tô falando informação. Eu não estou, pô, não fechou. É uma informação. Mas eu não duvido. Faz couro não, Beija. Tô falando pra você. Oi? Ó, esse é um curso do Benjamin maquiando a informação, né? Ah, maquiando, quando é informação eu falo, ó, vai ser. Nem fala isso não, Benja, Luxemburgo também não dá não, já era. Não, então deixa eu te falar aqui, se você é da escola do Mano, então vamos lá. O Cristóvão você não gosta, o Oswaldo você não gosta, o Luxemburgo você não gosta, você quer quem? Mano Menezes. O Mano Menezes tá no Cruzeiro. Ah, você perguntou, Mano Menezes. O Mano Menezes tá no Cruzeiro e não sai agora e tem contrato. Tá bom, e aí? Olha aí, ó. Ó. Ah, eu chutaria o Guardiola, hein? E o Mano Menezes tinha uma época que tava no Corinthians, né? Que falava assim, é 1-0, jogo feio. Agora é o Rinos Mitchell. Gente, deixa o Ola. Deixa. Deixa. Deixa, deixa. Deixa o Oswaldo. Deixa o Ola. Fica. Deixa o Oswaldo lá, velho. É legal pra caramba. É legal. Ô, Domênico, já que vocês estão sem técnico, que é o Oswaldo, olha aqui. Não, já passou por lá. Olha aqui. Já passou. Te digo mais. Já foi, chega. E te digo mais, se o Corinthians tivesse trazido o Eduardo Batista, vocês também iam reclamar. Aí, ó. Também ia reclamar. Tá reclamando, imagina ele. E daí eu reclamar, não, mas Eduardo Batista... Mas o torcedor é que é mesmo, velho. Você falou que mas o futebol aí, brasileiro... Só um minuto, o futebol brasileiro tem jogadores do mesmo, né, que você falou, é mais do mesmo. Não, o Mano fala é mais do mesmo, então, tipo, voltar, os treinadores também? Também? Claro, claro. É sempre o mais do mesmo. Mas ou o não? Benjamin é mesmo... É lógico que eles iam reclamar do... Não tem, cara, não tem. Ó, o Domênico, é lógico que vocês iam... Ah, eu preciso de um jogador, não tem. Treinador, não tem. A prova que, vocês iam reclamar, que eles iam reclamar do Eduardo Batista é que o Palmeiras, campeão brasileiro, tá com o pé atrás com o cara. Você imagina o Corinthians com o olha aqui, o futebol brasileiro... Falei tá nada tão, não, hein? O futebol tá tão louco isso aqui que o Roger Machado apareceu porque pegou o Grêmio morto do Filipão. Rapaz, os caras falam do Roger Machado. Parece às o vezes Guardiola. O Roger tá falando é... E não é nada disso. Cara, é ele não, que montou não, o time, não que campeão. Ele não, possa vir, não, quem foi campeão foi o Renato. Cara, amigo, pronto, fez que quatro tivesse, jogos, pronto. Então, o Corinthians, se o Grêmio perde, a culpa é do Renato. Exatamente. Se o Grêmio ganha, é o Roger. Mas, Benjamin, só um minuto, desculpa, mas só um minuto. O Roger tem também participação nesse título, tá louco? Pera um pouquinho, o Grêmio entrou, se não me engano, nas oitavas de final já na Copa do Brasil, não é? Contra o Atlético, ajuda aí, contra o Atlético Paranaense. Então, e lá já tava o Renato. Não, não, o Roger era o treinador do primeiro jogo, do primeiro. Ida. Aí ele caiu. Aí, então, o Renato assumiu na volta. Então, meu amigo, é o Renato Gaúcho que ganhou, cara. Desculpa. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês corintianos gostariam do Renato Gaúcho? Eu? Não. Ninguém queria o Renato antes do... Agora que ele ganhou o campeonato, já ninguém queria. Mas o Renato, ele tem um leque muito limitado pra dirigir, Sombra. Ou é o Grêmio no Sul, ou é qualquer time do Rio ali. São Paulo. Esse, entendeu? Ele adora uma praia, né, mano? O Renato, ele não se daria bem em qualquer outro mercado, não ser esse, cara. Ele tem quatro times aí no Brasil que ele pode talvez dirigir. Ô, mano. Oi. Você já renovou o pacote da Netflix? Que é só isso que você vai fazer ano que vem. Ai, ai, ai, ai, ai, eu prefiro. Ai. Desculpa. Eu vou embora. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Calma. Olha a cara do Fred. Não tô entendendo nada. Qual? Marcel. Marcel. Calma, mano, calma. Qual é o seu time, Marcel? Santista. Bom, desculpa. Pra ir pra Libertadores passar vergonha, é melhor não ir. É melhor ficar assistindo Netflix mesmo. E digo mais. Ó, foi pra lá, o Santista tem trauma de Libertadores. Os caras foram ganharam a porra da Libertadores. Aí vem aquele nosso cego daquele Léo. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Aconteceu o que, ô trouxa? Aconteceu o que, ô trouxa? Esse cara, ele vê o Messi na televisão, ele se esconde embaixo do sofá. Vai te catar, maluco. Aí, Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Marcel. Marcel, pedi uma gentileza pra você. Pois não. Quando você for falar de Libertadores, procura um São Paulino, pelo menos. Ajudinha. É que eu esqueci que ele tava falando do PlayStation, né? Entendeu? O Santos ganhou uma Libertadores que tinham quatro participantes. Vai te catar. Era torneio experimental. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu concordo com o Mano, porque é melhor assistir o Walking Dead em casa do que no estádio, né, mano? Nossa, tem morto lá. Que piada horrível. Eu não vou discutir medicina se eu não sei, entendeu? Cara, você vai discutir Libertadores com o corintiano? Você tá de brincadeira. Desculpa, o único, o Mundial que meu time foi pro Japão, ganhou. O teu único que você teria a chance de ver, seu time tomou 4. E hoje foi. Tomou 4. E hoje foi jogar de novo com o Barcelona, tomou 3 Libertadores e vem falar comigo. E hoje é aqui que nós ganhamos do Awali de 1-0. É verdade. Ah, o do Guerreiro. O Marcel, ganha 3. O Marcel e RG. Manda abraço. Sim. Manda um abraço aqui pro pessoal da Votorantim e pra minha família, o pessoal do Cartola. E falar, chupa, mano. É isso aí, inferno. Pros corintianos. O Messi te mandou um abraço aí, eu trouxe. Um salve pra todos os corintianos aí, hein? O Messi sabe quem é o Santos, agora o Corinthians nem chupa, sabe quem é. Chupa, fala nisso, cadê aquele outro amistoso que vai ser lá pro devendo? Isso, vai, vamos lá. Vai, chupa, chefinho. Chupa e Rosna. RG. Fala, Sombra. Me falaram que... Quem é esse moleque que não para de berrar? Quem é? Quem é? Cadê esse moleque? Calma, RG, calma. Tá, é uma criança. Moleque? É uma criança. Ali, o menino de azul ali. Ô, Bacuri, fica quieto aí, penteiro. Mas é uma criança. Criança é. Ô, velho. Fala. Passaram a informação de que o Betão já teria acertado os salários com o Santos. Que legal, hein? Que legal, hein? Não pode ser, sério? Eu tô começando a ficar feliz. É aquele o Betão Eterno? Betão Eterno. Jesus. Nossa, Tá... E aí, Azedão? Tá vendo? Vocês não quiseram pegar o Lucão, tá vendo? E aí, Azedão, o que você acha do Betão? É. Vai ser legal ganhar Libertadores com o Betão, hein? Aí depois você dá um tiro em alguém, ele não sabe por quê. Vocês estão loucos, gente. O Betão. Não vai beijar minha lá. O Betão deram um rótulo do Betão que o Corinthians. Porque o Corinthians caiu em 2007 e naquela bagunça. E naquela bagunça toda lá, o Betão tinha acabado de subir. Era moleque, ele que expunha, botava a cara pra bater. Era Betão no Santos, né, Benjamin? O Betão no Santos jogou bem. Betão na Europa fez uma carreira. Nossa. Que ele jogou Isso que ele tá lá até hoje. É. Subiu com o Avaí. Ó, legal. Nossa, puta que pariu. Tá você tá brincando, velho. Você tá bem hoje, hein, Benjamin? Subiu com o Avaí, velho. Com o Avaí. Não, mas você é engraçado. O mano, acho que time que cai. Você acabou de criticar o Luan e falou Beijo, bem agora do Betão. Eu não tô pela tua lógica, qual o problema? O Luan subiu com o Vasco, não tem nada. O Betão subiu com o Avaí. É. Mas é a coerência dele. O Betão no time do Corinthians jogaria fácil. Fácil. Tá, jogaria fácil. Oh, que isso. O Balbuena jogaria fácil. Com exceção do Benjamin aqui, quem queria o Betão? Ninguém, Benjamin. É fraco. O mesmo RG que queimava o Edu Dracena, que não joga. O Edu Dracena ninguém queria também. O Edu Dracena ruim demais, né? Não, Edu Dracena eu queria também. Ele quase não ganhou o título. Mas aí vem no Verdão, o Verdão é diferente. Aí é nós. Corinthians, aí chama com nós que nós resolvemos. O Corinthians não foi campeão? Não sei. Foi o brasileiro. Sei que ele foi esse ano. Ô Motinha, vamos conversar com mais pessoas também. Vamos lá, vai. Convidados aqui no nosso banco Honda Hall. Olha o Amin Kader ali, tá do lado do Amin Kader. Saudades, menina. Meu nome é Anderson. Eu queria fazer a pergunta pro Mano aí. Faça. Todo mundo fala de técnico e tal, que o Cristóvão era ruim, Oswaldo era ruim, eu também acho ruim. O que você acha do Carlos Alberto Parreira e do Antônio Zago? Então, o Antônio Carlos que acabou fechando com o Inter hoje, aí ele vai ser o técnico do Inter no ano que vem, é um bom nome, cara, ele fez um bom trabalho no Juventude, lá na Série C e tudo mais, na Copa do Brasil complicou um monte de time aí, eu acho que ele vai dar certo sim, se tiver tempo pra trabalhar, eu acho que é um bom nome. Agora o Parreira, né, cara, já faz um tempo que ele não faz mais nada, né, mas... Tá parado, né, mano? O Parreira é um bom treinador, cara, eu gosto do Carlos Alberto Parreira. Na época que ele dirigiu o Corinthians lá, Sombral, o cara mandou bem demais, cara. Eu não sei se o Cristóvão... Mas hoje não mais. E quando o Parreira chegou, a gente desceu o pau. Ele foi contestado também. A gente desceu o pau. Ah, não tem perfil pra técnico do Corinthians. Ah, isso nem foi bem pra caramba. Mas ele foi bem, Mas o torcedor, Benjamin, ele não tem que fazer essa análise. O torcedor, ele é passional, man. O cara ganhou título lá, fez uma campanha vitoriosa, o torcedor vai aplaudir. Agora, se o cara for mal, se o cara começar a capengar junto com o time, o torcedor vai criticar. E o torcedor não tem que agir diferentemente disso. Mano, sobre o Parreira, sim. Eu não sei se foi o candidato dele que ganhou no Fluminense. Que ele tava fazendo. Ele faria parte de um projeto no Fluminense, eu não lembro qual era o candidato, entendeu? Sim. Mas que ele trabalharia pelo Fluminense até de maneira não remunerada. Projeto. Como se fosse um consultor, mas ia trabalhar ligado ao Fluminense. É a reestruturação do futebol do Fluminense. Algum tipo de projeto. Vocês estão loucos, né? Agora, Sombra, boa noite a todos. Diga. Opa. Boa noite pro Primolone aí, galera. Boa noite, Ronda Rô, exclamação. Ó, essa esfirra que vocês estão comendo é da Pipolini. E agradecer a todos que tem um entregador há 80 anos lá. Claudionor, obrigado por trazer ele. Vai e volta para trazer esfirra. Pimpolini, família Pimpolini, Alameda Santos, sem número, vai conhecer. Hoje, segunda-feira, tem a primeira sopa doce do mercado. Que nojo. Sopa doce? Sopa doce. Que nojo. Temaki de nhoque, são várias iguarias. Nhoque? Família Pimpolini. Putz. Vocês estão me falando de treinador. Ô, eu provei aquela sopa de caldo de cana lá, é boa. É boa. É boa. É muito boa. E sabe o que é melhor? Sabe, vida, hein? Sabe o que é? É caldo de cana com tofu. Exatamente. Nossa. O mano foi lá com a Taizinha. Um grande abraço, Taizinha. Que aniversário legal sábado. Obrigado, Taiz. Inclusive, eles deixam até o barulhinho do caldo de cana pra você me tomar. Fica o barulhinho do... Sua família Pimpolini faz por você. Benjamin tá lá direto. Muito obrigado, velho. Já me adora, bate cartão lá. É. Mas você não tem uma pitadinha histórica? Exatamente, não, é uma pitadinha. Eu queria. Falando de treinador, tem o São Bento, do centro de São Paulo. 1925. 25? 26. 26? Não, 39. Ah. São Bento, do centro de São Paulo, Futebol Clube e Regata. Naquela época tinha Regata na Marginal Pinheiros. Ah. Era São Silvestre das Águas. Certo. Começava na Marginal Pinheiros. Hã? São Silvestre das Águas. São Silvestre das Águas. E até a Marginal... Parece nome de instância, né? Onde você vai passar o meu lá em São Silvestre das Águas. Um abraço também pro meu amigo Charles, aí da grande Ípica. São Silvestre das Águas, no interior de Piracicaba. Enfim. Piracicaba? Existe? Isso, no interior de Piracicaba. Putz. Que é Piracaia. Enfim. Aí tem o grande Adalbertinho, visionário, treinador do São Bento. Era São Bento que eu falei? São Bento. É. O São Bento do centro. Não esquece o texto, vai, aí. O apelido dele, visionário, porque ele era o maior treinador da época e era cego. Certo. E ele que criou as primeiras camisetas em braille. Ah, porque ele não lembrava o jogador, então ele cutucava e falava, ô Ricardinho, é você, vai pra ponta direita. Encostava, ô. E ele... Putz, aqui lá, eu não acredito. Não é possível. Essa é a pitadinha. É. E ele um dia saiu do São Bento. O pessoal reclamando. E um dia ele voltou. E voltou por cima. E o milagre de Deus, ele voltou até a visão de um olho. Grande, ele já é falecido. Pelo amor de Deus. Grande abraço a Julianinha, que é a neta dele. Direto está na Pimpolini. Exclamação. Olha, e tem uma novidade também da família Pimpolini. Domínico. Primeiro café com fezes e grilo. Que? É só na família Pimpolini. É uma iguaria. É uma iguaria. Fezes de grilo. Fezes de grilo. É. É o primeiro café. Fezes do quê? De grilo. E é grilo. Caro, hein? É caro, muito é, caro. Porque é o grilo do interior do capão. É. É perigoso pegar. Então, família Pimpolini, exclamação. Já foi a pitadinha? Quer mais uma? Pô, não, chega, né, velho? Caraca. Pelo amor de Deus, velho. Ó, Motinha. Vamos lá. Ó, ele falou que ele é gago, mas ele fala mais... O outro vai mais rápido do que eu vou, ele, velho. E aí, gente, tudo bem? E aí? Tudo, e aí, beleza? Tudo. Ah, queria mandar um abraço pro Dodô, pro Mano. Nós. Tamo junto. Esqueceu, velho. Sombra. Sombra. Sombrinha. Deu branco, velho. Sombra, beija. Pro Rudy, meu camarada. Deu branco aí, mano. E pro RG. RG, um tapa na camurça hoje. Hoje. Segunda-feira. Segunda-feira de fazer aquele desenho no vidro, hein? De leve. Daqui a pouco. RG, esse cara vem da Serra de Ubatuba, sabia disso? Serra de Ubatuba? É, de jegue, mas vim, cheguei bem. Pega o telefone dele, se um dia quebrar o carro, tem alguém te ajudar no meio. Eu queria fazer uma pergunta pro Domênico. Primeiro, qual que é o seu nome? Opa. Meu nome é Gabriel Ferreira. Boa, Gabriel. Boa, Gabriel. Eu queria fazer uma pergunta pro Dodô, posso? Manda aí. Pô, lógico. Dodô, o que você acha do Palmeiras contratar o técnico do Atlético Nacional? Quem que é o do Atlético? É o Reinaldo Rueda. Rueda. Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda. É, o Palmeiras, ele teve alguns treinadores estrangeiros na sua história, né? Esse último deixou, putz, o Gareca, hein? É, né? É, não foi uma boa uma impressão. Passagem, não deixou boa impressão. Não Esse sei, Gareca, cara. Ele é a cara da Renata Sorra. Esse cara do Atlético, ele é bom, o treinador. É verdade. É verdade. A cara dela. Esse treinador é bom, o treinador, mas eu não sei, cara. Assim. Eu não sei, eu tenho um pé atrás com esses treinadores de fora, viu, cara? Não sei. Você é xenófobo? Honestamente, você é xenófobo? Não, sou nada. Que você tá louco. É o quê? Xenófobo. O que, que é isso? Não, ele tem ódio de estrangeiro. Não, não tem ódio de ninguém, não. Assim, Dodô, eu acho que o Gareca não deu certo na época do Palmeiras. Caralho. Que é isso aí, ô? O que, que você fez? Ô, Motecho, oh, rapaz. Continua falando. Eu não é possível. Assim, o Gareca... Fala, Benji. Ô, Gabriel, ô, deputado, o que você acha disso? O rapaz tava fazendo pergunta, deputado. Oi, deputado. E o Mota, ela tá bolinando. Ela passou a mão no carinha dele. Ô, Mota, primeiro tira essa peruca aí, ridícula, que você tá usando. Peruca? Pelo menos eu tenho cabelo, né, velho? Você que botou na cabeça, tá ok? Eu pelo menos tenho cabelo, não tem que ficar fazendo implante, né, velho? Eu respeito, tá ok? E agora aí, ó, e além do mais, a namorada dele liberou ele pra mim. Liberou ou não liberou, fofa? Fica à vontade. Chupa! Isso! Chupa! A sua família liberou? É homem e mulher, nada contra, tá ok, querida? Aí você... É de fachada esse namoro? Não, é casamento já. Então ele cansou, hein, querida? Oh, ele quer. Dá vontade de jogar uma granada em vocês aí. Cuidado. Então, para, chega desse assunto. Ô, Motinha, a mulherada tá estranha, né? A semana passada, lá, a esposa do Vagnão queria empurrar o cara pro Benjamin. A mulherada tá empurrando ele pro Mota. E aí, galinha, fica quieto na sua, que aqui é homem, maluco. É, não sei não, eu tô vendo aí você ficando arrepiado. Como é que eu posso ser sutil pra falar com ele? Arrepiado, ele tá arrepiado. Não. Ele tá arrepiado, velho. Manda um abraço. Calma, ou o ar-condicionado tá em cima dele também, Pato. Fala, meu velho. Então, eu acho que o Gareca não deu certo na época que veio no Palmeiras, porque a diretoria do Palmeiras era uma bagunça na época, né? Bom, de fato também, né? Bom, era o Paulo Nobre. Na época era o Paulo Nobre, era o... Como é que chama ele lá? O Bruno Ouro. Bruno Ouro. Era o Bruno Ouro também, né? Tava lá no Palmeiras. É, eles foi uma tentativa, vamos dizer ele assim. Ele tá bolinando, né, o umbigo do rapaz, eu vou embora. Que isso? Ele tá dando entrevista, fica quieto aí, ó. Cuida da sua vida, velho. Manda um abraço, velho. Eu queria mandar... Agora, só respondendo. Se fosse pra trazer um treinador de fora... Eu apostaria no Sampaoli. Eu sei que não vai vir, mas eu acho que ele é o melhor. Se for apostar no nego, tem que ser o cara o bom. Mas você acha que a rivalidade não atrapalharia? Que é São Paulo. São Paulo treinando Palmeiras, Você não tá bem, hein, Beijo? Porra, apanhei aqui. Sei lá, acho que seria ele a opção, mas se não, acho que não traria não, cara. E realmente existe a possibilidade... Isso aí é com o Benja, manja. Benja. Ô, o cara tá te beijando, velho. O cara tá levantando tua camisa. Oh, posso falar daqui? Você não vai fazer nada. Agora daqui eu pergunto. Tá dando pra ver que ele tá ficando úmido ali, ô Benjamin. Eu faço uma pergunta. Não só a você, como a todos os palmeirenses que pensem um pouco. Não foi cogitado esse nome pra treinar o time do Palmeiras? O Jorginho. Onde tá o Jorginho? Do Vasco? Não, não é. Não. O Jorginho que passou pelo Palmeiras. O Bruno. Sim. Esse é bom treinador. O Jorginho. É isso aí, o Palmeiras tem que contratar o Jorginho. Qual a diferença pra mim? Só um minuto. Qual a diferença do Jorginho pro Eduardo que vem aí? Não, o Jorginho tá certo. Eu acho que o Jorginho. Gilson Kleiner é assistente. Não, você falou bobagem. Você sabe que você tá falando bobagem. E eu não perguntei a tua opinião. Primeiro por aí. Que isso, O Jorginho fez uma passagem muito boa pelo Palmeiras quando ele era auxiliar. E quando o Muricy assumiu o Palmeiras, ele tava invicto, cara. Ué, por que não? Já que vai apostar, meu velho. Mas foi uma passagem de alguns jogos, né? Tudo bem, Sombra, mas já que você vai apostar... Eu sei, assim, gente, desculpa, eu falei bobagem. Já que vai ter que apostar num nome novo, por que não esse cara que tem uma identificação com a torcida do Palmeiras? Você viu o que o Jorginho falou? Não é verdade? Já que você vai apostar em alguém novo. Eu também não queria o Jorginho, eu gostaria que o Cuca ficasse. Se não é o Cuca, eu gostaria do Tite. Esses não podem. Então temos que escolher um novo, porra. Então vamos pensar no... Ah, tem que ser um cara novo? Beleza, um novo. Por que não foi cogitado o Jorginho? Ô, Domênio, a pergunta. Fala assim, ó. Eu falei bobagem, desculpa. Eu vou tacar essa bandeja na tua cabeça. Não, que é isso, Domênio. Sem violência. Sem violência o Cátio. Não, Domênio. Vou quebrar essa bandeja na cabeça desse trouxa aí. Sem violência. Eu não gosto dele. Paz e amor. Se Azedão é trouxa. Isso, rapaz. Você gostaria do Jorginho? Então... Jorginho também, eu acho que não seria um nome de peso pro Palmeiras no momento. A opinião do Domênio foi ruim, é isso? Não, mas não falei ruim, que eu queria, só falei pra pensar. Não, fala assim, o Domênico, o nome representa, pode falar. Não, o Domênico representa. Não, tudo bem, não tem problema. Pode mas pensar assim, o que for. Tá, eu só queria saber a diferença do Jorginho para esse Eduardo. Nenhuma. Se alguém me explicar que um é melhor que o outro, eu concordo. Me expliquem. Mas vocês todos. É que o Jorginho não saiu mulher nenhuma, velho. O Eduardo não ganhou porra nenhuma no futebol. O Jorginho também não. Só que o Jorginho já passou pelo Palmeiras e foi bem. Aí você fala, mas foi 6 jogos. Dane-se. Esse aí vai chegar agora. Ô, Domênico, a gente não sabe se vai bem ou não. Que o Eduardo Jorginho que vai chegar aí, ele pode vir aqui e fazer um baita de um ano maravilhoso pelo Palmeiras, pode ganhar a Libertadores, pode ganhar tudo. Ou pode não ganhar, mas é uma incógnita, gente. Ué, era melhor ter deixado o Valentino, então, o Adalberto Valentino. Mas ele quis ir no treinar o RB lá. Trocar por ela é a mesma coisa. Ele quis treinar porque o Palmeiras falou pra ele que ele não... Então, ele queria ser treinador. Então, eu deixaria... Então, já que tinha que apostar, eu concordo. Deixaria o Valentim. É melhor. Tá bom, tchau. Oi. Vai ver que vai saber se o Palmeiras, ô Benjamin, a princípio gostaria de um treinador como, sei lá, um Mano, um Abelão, e demorou pra ir atrás, pode ser também. O Abelão é antigo demais, o Abelão. Não, mas estamos dizendo o nome, gente. Não é que isso seria. É uma suposição. Vai que o Palmeiras pensou em contratar, esperou o campeonato acabar, e o Mano Menezes ficou com o Cruzeiro, não quis trocar, e o Abelão já fechou com o Fluminense. Mano. E aí ficou sem opção. E aí o Valentim já fechou com o RB e o Palmeiras ficou sem, cara. Pode ser, ué. O Jorginho hoje é técnico do Água Santa, né? Aí, Domênico, falando sério. E quanto a tempo, tchau, o programa acabou, pede desculpa. Tchau, fala, eu errei, tchau, faz parte. Fala. Eu acho que você que tinha que pedir desculpa de torcer pro Santos, seu trouxa. Pronto, vai, deu tchau, vamos lá pro... Ah, te catar. Ô, Mota. Vai ver se eu tô lá fora, lá, vendendo água de coco lá, ó. O que foi? Ah, choguei pra fazer a minha pergunta de hoje. Vai, faz aqui, vamos falar, logo com o Batoré, vai. E aí, Batoré? E aí, galera? Ô, Batoré! Aqui é o Motoboy... Motoboy Batoré de Guarulhos, é nóis! Esse cara tá louco, sobe o hino, sombra! Tricolaço! Esse cara tá louco, é nóis! E aí, Rude? Vaia pro motoboy, quem que é isso? Representante de quem, Rude? Eu vou fazer a pergunta pra outro, esse cara é mais louco que eu, meu. Deus. Não, segura aí, meu. É nóis. Não, fala aí o que você quiser, meu. Não, vai, fala, vai, sério, tô com o microfone. Como é que chama é sua... tudo no meu nome. Como é que chama a sua ótica lá, meu? Clínicas Tondelli. Ah, Clínicas Tondelli. Todos os desdentados aí de plantão, é só colar. Mas sombra, ele falou ótica, ele cê, não falou... Você fez loja aquele... dentadura, é um jegue. Mano. Clínicas Tondelli. Não, Tondelli é de dentadura, não é de olho. É dentadura? Então, mas ele falou da ótica. Os desdentados aí. Mas ele perguntou de ótica. Ele falou da ótica. Não é ótica, é clínica. Ah. Ele tá precisando, cara, de ótica. Se você deixar esse cara 5 minutos na rádio, ele vai tirar o Zé da sala, sombra, vai entrar no lugar do Zé, do Fernando, e vai dominar geral lá. Com certeza. Vamos fazer um arregaço. É o seguinte, Sombra. Fala, motoboy. Você sorteou aquilo ali que a gente... Que eu falei com você na sexta-feira, no dia da esfirra. Sorteou. Falei o quê? Pra você sortear. Sorteou um pivô, um lateral, um atacante, um zagueiro pra quem... O menos privilegiado, irmão. Você falou, apesar... É, esse programa... Que beleza. Essa. Sorteou, Sombra? Não. Eu queria saber do Vô Mauro. Vô Mauro... Oh, o nosso noite. Mito chegou, o nosso Pelé tá lá. Cadê? Vamos levantar. O Rogério? Vamos levantar, o Rogério. Rogério. Que bela. E aí? Ei, que você achou do Rogério? Que administração do Leco, hein? Ah, você gostou? Que presidente, viu? Mas a semana passada você disse que era ruim. Não, mas uma semana é quase um ano, salve, né? Salve pros Laranjeiras. A última de dezembro pra janeiro é um ano quase já. Quem aqui é São Paulino aí? Levanta a mão. Quem é sócio do São Paulo aí? Então anota aí o número, claro, do Adalberto Raquete. Você é sócio do São Paulo? Sócio do São Paulo. Anota aí o número pra votar no Adalberto Raquete depois, sim, viu? É, cara, você resolveu aquele problema lá do elevador do social? E outra coisa, a cantina do São Paulo aí precisa ficar o adendo aí a todos, viu? Olha, pode tossir, pede desculpa. Peraí, Batoré. Vai lá, Marão. O suco de maracujá tá muito azedo, viu? Esse é o problema do social. Você já reclamou com o Leco? Já falei já pro Leco. O problema, ano que vem tá tudo bem, o mito tá lá, né? Mas tá muito azedo. O pessoal tem problema de rim, tudo vai tomar, tudo sai urinando. Esse, na tua opinião, é o grande problema do São Paulo hoje, é esse? Não, o problema do São Paulo é o trânsito na rotatória, na Praça da Frente. Você quer entrar pro clube, é uma dificuldade. Agora, o time tá bem. Ah, o time tá indo de vento em popa, não viu? Sim, que, olha o Leco, que presidente, viu? Que Paulo Nobre não chega nem perto do Leco, viu? Ovô, 5-0. Ovô, que nota que você dá pro Gilberto? Olha, centroavante. 9,5. 9,5. Depois de ontem? 9,5. Que chute de longe. Ô, que lindo. Tá, que brincadeira. Ô, Adalberto, e como é que ficou a história? E como é que ficou a história lá do WhatsApp do Guardiola? Ele ticou, né? Vamos conversar que o motoboy é cultura de pele. O Guardiola ticou. Ele respondeu o hello. Obrigado pela preferência, vô. Aí. Vô, você é muito educado. Você vai votar no Adalberto? Claro. Deixa ele falar, então. É a sua chapa? É a sua mão do meu microfone. Eu sou da chapa dele, viu? Ele não, não quer o microfone. Vai, manda bravo. Pro meu patrão. Patrão? Eu patrão? É, claro. Não. Você é patrão, Sombra? Já tá registrado? Você virou patrão dele, Sombra? Ô, pessoal, ó. Vocês estão sabendo em primeira instância. Sou contratado da Energia 97. Motoboy Batoré, o verdadeiro motoboy. Porque o resto é falsier, irmão. Pô, mas você é motoboy também. Também sou, pô. E aí? Um abraço. Queria mandar um abraço pro meu patrão Caio, pro meu chefe Maia, que eles me liberaram mais cedo pra vir aqui assistir vocês. Boa, boa. Manda um abraço. Aí, ó, patrão sangue bom é assim, mano. Patrão sangue bom é assim. Batoré, dá tchau. Ô, Batoré, Batoré, só pra dizer também que a Domênica também é motoboy. Sério? Por quê? Ela leva atrás mesmo? E leva rápido. É colega. Ela manda lá. Não, foi boa essa, vai. É colega? Foi boa, Domênica. É colega. Você vai apanhar. Não, foi boa, Domênica. É brincadeira. Você tem dois caras só pra te segurar aí, velho. Já vai. Ô, Aguinaldinho, como é que é o nome? A Domênica é motoboy. Ela leva atrás e leva rápido. A Domênica é tua mãe, né? Tchau, Batoré, tchau. Um abraço. É o seguinte, quero mandar um abraço pro meu patrãozão Marcelo, que eu tô vendo ali, gerente da Japalto. Pessoal, consórcio Honda. Fácil, rápido e sem juro. Procura os caras lá na Japalto, Rua da Gávea, 921. É nóis! Falou, tchau. Tonto. Me fala muito, hein, velho. Ô, Motinha. Oi. Só aproveitando aqui, passando informação aí também com relação aos jogos do Mundial. O Atlético Nacional é que ganhou a torcida do mundo inteiro, Sombra, depois daquela homenagem que eles fizeram pra Chapecoense. Eles estreiam no Mundial aí quarta-feira, 8h30 da manhã, contra o Kashima Antlers. E o jogo do Real Madrid é na quinta-feira, no mesmo horário, 8h30 da manhã, contra o América do México. Legal, aí legal. Sim, vai ser legal. Estádio 97 ao vivo, direto do Banco Honda Hall. Estamos aqui fazendo o programa ao vivo com toda a galera, ouvintes, participantes aqui, pessoal da Honda, concessionárias Honda. Muito bacana. Vamos falar agora da Nissan. Olha só, amigão, você que está pensando em sair de carro novo ainda esse ano, pode comemorar, porque chegou a hora. Escolha a certa Nissan. A linha Nissan está com condições imperdíveis e você pode escolher a que cabe no seu bolso. E olha só essas ofertas, amigão. Nissan March 2017, o carro mais econômico da categoria, eleito compra certa pelo quinto ano, com motor 1.6 pelo preço de 1.0. É isso mesmo, 1.6 com preço de 1.0. Você acha que parou por aí? Parou nada. E o Nissan Kicks, hein? Nissan Kicks SV 2017, o SUV mais desejado do ano e o melhor da categoria. Ele tem painel multifuncional de alta definição, central multimídia com câmera de ré e muito mais. E olha só, conversões a partir de R$84.900. Então vá até uma concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, a Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888. Acesse bvfinanceira.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Pintando alguma notícia nova aí, ô mano? Alguma coisa nova aí ou tudo na mesma? Tem sim também, Sombra. Hoje também decidiram os confrontos aqui da Champions League. Tem um monte de jogo bom, hein, mano? Ó, é verdade. Fala aí, mano. Vai falando aí os confrontos. Ó, Manchester City contra o Mônaco. Da Manchester. É, né? Oitavas, mano? O City vai passar, oitavas do final. Aí, ó, Real Madrid contra o Napoli. Real Madrid também deve passar. É, o Benfica contra o Borussia. É o Borussia deve passar. Borussia leva. Esse jogo vai ser treta, velho. Bayern de Munique e Arsenal. Eu acho que o Arsenal passa, cara. Ah, não. O Bayern, oh, o Bayern tá capengando, velho. É? O Bayern tá capengando. Ah, será? Eu acho que o Arsenal passa nesse jogo aqui. Principalmente pelo segundo jogo ser em Londres. Aí você pega ali, ó. É Porto contra a Juve. Ah, a Juve. A da Juve aí. Aí a Juve é capaz de levar. O Leverkusen contra o Atlético de Madrid. Acho que é Atlético, hein? Também acho que é Atlético de Madrid. Deve dar Atlético. Paris Saint-Germain contra o Barça, jogaço esse. Esse é difícil, esse é jogaço, hein? Jogo bom. Acho que é o melhor jogo dessas oitavas, hein? Mas jogo também bom. Acho que dá Barça, viu, mano? E depois também tem o Sevilha contra o Leicester. Aí é... Não, aí passa o Sevilha. Ô, o Leicester também meteu 4 no Manchester. O Leicester que... Contra o Besiktas. Não, mas é a Liga do... A Liga Europa. Ah, você tá falando de Champions League. É. Falando da Champions League. E o Cristiano Ronaldo ganhou a bola de ouro, né? Levou a bola de ouro. Quarta. Quarta bola de ouro. Você tocou no assunto importante. Era incontestável, né? Tava na cara que aconteceria isso. Ô, Aguinaldinho. Oi, menina. O Cristiano Ronaldo ganhou a bola de ouro. Eu queria ganhar a bola dele. Vou falar pra você uma coisa. Quando ele vai bater a foto, é que ele fica com aquelas pernas abertas. Nossa. Não dá uma loucura aquilo? Dá. Você tá ofegante. O quê? O que você tá? É que eu lembrei. Não dá uma loucura aquilo? Posso ver. Você tá louco. Olha, eu vou falar pra vocês. É uma coisa louca. Eu assistimos sempre... Se tivesse no penhasco o Cristiano Ronaldo com a bola de ouro. Com as bolas de ouro. E o Dodô, Domênico Gato, você salvava quem? Eu deixava a Domênica pular, mas antes eu agarrava ela e pegava nas bolas do Cristiano pra ficar vivo. Isso. Pra ficar pendurado no penhasco. Inclusive, eu queria anunciar pra vocês que amanhã eu vou fazer lá em casa o amigo secreto sexual com a Domênica. Como é que é isso? Como que é isso? Posso da participar? É, é da tua mãe? Não. Ah, falou, não, mas não é. Domênica é a responde, mãe. Responde. Fala. Não, não tem juiz. O que é isso, Domênica? Olha só. Mas do... Cadê ela? Olha! Olha a mãe do Rudy! Quero ver agora, gatinha! Eu sou tão educada, eu não tenho culpa de ter tido... Mamãe do Rudy, presta atenção. Mamãe do Rudy. Olha pra mim, mamãe. Tô olhando. Tudo bem? Lembra que o Rudy falou que eu só posso namorar com você? Então, eu vim. Olha só, mamãe. Opa! Mas espera aí, ela quer casar comigo e eu sou viado por quê? Acabou! Você tá demorando pra aceitar, ué! Eu não pegou! Não, mas eu sou casado. Agora eu quero dizer assim, mamãe do Rudy, presta atenção. Mamãe do Rudy, não é a mamãe do Azedão, ou a mãe desse outro trouxa que fala aqui. Aguinalda! Tem um monte de trouxa, esse aí. E quando ele fala Domênica, é a mãe dele. Ah, não, Domênica é a mãe dele, não é você. Não, peraí, é você. Esse assunto não interessa mais. O que interessa é o seguinte: Rudy, você queria ter ele como padrasto? Você queria mesmo? Peraí. Você queria chamar o Domênico de pai, pô. Hã? Pô. Pai? É. Pô, se faltar ter um filho desse Palmeiras, tamanho. Palmeiras, pô. Oh, nós. Palmeiras, é tudo em família. Tudo Palmeiras. A senhora tá solteira mesmo? Deixa minha mãe, tem tanto ouvinte aí. Tá solteira? Tô solteira. Da mesa ali, é o Domênico. Aí no navio lá. É, seu naipe. O Rudy que mandou. O Rudy mandou? Mandou o quê? Não. Um monte de ouvinte aí querendo falar aí, ó. Tô brincando. Pessoal aqui. Ué, mas ela é uma pessoa citada, bonita, da família. Tá bom. Aliás, família, eu faço o quê, cara? Ô, Rudy, a tua família toda é pegável, né? Porque os caras querem pegar a tua irmã, né? Eu quero pegar seu pai. Meu pai. E a meu pai é você que quer pegar. Você quer pegar o pai dele. É, então, a família é pegável. É. Domênico, é brincadeira, viu? Ah, toma bota, Domênico! É nóis. É nóis, a gente brinca. Peraí. Mas ela tá acompanhada. Ela falou, Benjamin. O assunto e não você. Ah. Mas falou que ia ter amigo secreto sexual. Amigo secreto sexual. A gente põe nos papelzinhos, partes do corpo. E aí sorteio duas pessoas, eu e a Domênica. Você já comeu sushi erótico no Dodô? Já, com certeza. E deixa eu te falar uma coisa. Só de curiosidade, onde você comprou o wasabi? O wasabi na virilha. Ah, que nojo! Aí eu botava shoyu no umbigo pra ir escorrendo. E você limpava o shoyu como? Com beijo. Que nojo! Esse assunto aí, vocês estão de brincadeira, tá? Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu estou fazendo isso aqui, é uma frecaneca. É, não. Vou respeitar aqui. É que o Benjamin gosta dessas coisas, velho. Eu já percebi isso. O Benjamin gosta. Viu? Eu? Mas você que puxa o assunto, pô. O Vieira tá quieto o programa inteiro. Falou desse negócio de homem com homem, ele já fica querendo falar no microfone, tá ok? Nosso grupo de WhatsApp, às vezes, tá rolando, né? Só sacanagem, né? Aí o Vieira, pra cortar, ele manda a foto dos caras. Vai te catar. É. Não é verdade? Ou é de homem, mentira, é do Grêmio. Mentira. Viado, Vieira, viado, Vieira. Seus vendidos, cambada de vendido. Vai te catar, você também. Ô, Motinha. Vamos lá. Quem mais tá aqui? Ó lá. Pera. Você chamou? Pera. Você chamou? Quem que chamou o Vieira aí? Que isso, como Vieira? Que é? Repete. É presuntinho de galocha. Que isso, Vieira? Mas ele parece um presunto mesmo, velho. No Natal, velho. É, melhor parecer um presunto que parecer uma índia velha. Vai te catar. Onde é o pininho, Vieira? E ele vem com aquele pininho que é a pista. O que você tá defendendo ali, ô Benjamin? Vamos lá. A chuva, pelo menos, se ferrou dessa vez, hein, trouxa. Bolinha chinesa. Qual é seu nome, gato? Maurício. Verdão, Domênico. Nós. Verdão. O campeão. Domênico, fazer uma pergunta pra você. Diga. A gente tá com dinheiro, não tá com dinheiro? Nós somos ricos. Por que Kikatsu desmontar um time? Vamos ganhar o Mundial, porra. É, montar um time? Vamos ganhar o Mundial. É só um minuto. Montar um time, você falou? Por que desmontar? Mas não vai desmontar. Ah, saiu... Quem? Mas tá falando do Gabriel, Gabriel Jesus. Saiu o Gabriel, saiu o técnico, o Cuca. Ah, mas o Cuca, o problema é que ele teve um problema de família lá particular, teve que sair. O Gabriel já tinha sido vendido, mas é só os dois. Mas quem vai ser o próximo? Não, Gabriel. Não vai ter próximo, não. Talvez saiam alguns reservas, por exemplo, o Barrios. O Rafael Marques, mas não vai mexer na espinha Deus dorsal, quiser, não. Se vocês vão embora, hein? Podem ir embora, todos pode eles. Pode ir, não tem problema. E não vai mexer na espinha dorsal. E virão outros reforços. Você queria o Rabinho de volta? O Palmeiras vai vir... Ó, o Palmeiras vai vir forte esse ano, cara. Ele pode... Todo time forte, às vezes, não é porque vem forte, vai ser campeão. Mas ele vai lutar pra ser campeão de novo aí, de alguns torneios aí, cara. Mas precisa mas mais não um tenha craque, dúvida não disso. Não, um craque, não. Um cara pra ser diferenciado? Ah... Olha, o Palmeiras, ele vai atrás, ele tá indo atrás do Prato, vai atrás do Prato. Eu pra acho mim, que se acertar o Prato. Pra ele se acertar o Prato, fechou Palmeiras... o time. Ah, e aí fica bem complicado. Fica... O Prato. Olha o Benjamin desdenhando da informação aí, ó. E tem alguns outros jogadores. Ô, Lolo, você queria o Rabinho de volta? Quem? O Rabinho do Cruzeiro? Rabinho? É. É bom, hein? Quando ele. Olha só. Quando o Cuca mandou embora, vovó, você lembra por que foi, né? Mas ninguém teve certeza disso. Algumas pessoas diziam lá que ele tava tumultuando o ambiente. Vovó, tanto vó por incrível que pareça, quando ele saiu, a coisa andou, né? Não, mas tudo bem, mas os dois que foram pro Cruzeiro jogavam mais bola do que os que vieram. O Lucas? Jogava? Horrível, cara. O Lucas no Cruzeiro foi ridículo. Não, mas o Lucas no... O lateral, esse aí... Sombra, tudo bem, mas em dois... Foi o que ele fez o ano inteiro. Em 2015, o Lucas jogou muito. O torcedor do Palmeiras sabe o que eu tô falando. Contra o Lucas na final, não. O Lucas jogou muito, para. Robinho, 2015. Não. Eu estou falando 2016. Não, mas ele tá falando com relação ao Fabiano que veio. O Fabiano fez o gol contra a Chapecoense, não foi? Naquele jogo do Palmeiras. Foi. De cobertura ali. Foi gol do título. Foi gol do título. Deu um rolinho ontem. Mas tá todo mundo jogando bem no time do Palmeiras, cara. Incrível, cara. O Rabinho veio no lugar do Frabício, né? Foi o contrário. Agora, eu sempre gostei do Robinho. Eu acho que é um jogador muito bom, o Robinho. Mas eu não sei. Eu acho que não volta, não, hein? Manda o Cleito pra lá, pega o. Não, mas não vai. Eu acho que não vai, não. O que foi? Silêncio. Vocês vão acordar o RG. Que isso, RG? Que isso? O velho tá no zap, velho. Não, porque alguém. Mas, eu recebi um WhatsApp. Maurício, agora. Manda abraço aí, o cara, meu amigo, meu perguntou, o RG não veio. Palmas pro RG! Mas fica tranquilo. Chupa, RG, chupa. Fica tranquilo que o Palmeiras vai ganhar tudo esse ano aí. Pode escrever aí. Valeu, vai Domínio ganhar Pô. Tudo esse ano aqui. Super abraço pra você. E chupa os caras que torcem contra aí. Aê. É nóis, aqui é campeão. Eu vou lá pra outra ponta agora. Isso é, vamos ser bicampeão do mundo. Quanto motinha? Quer que eu ponha a gravação do Bonner? Posso falar, mandou muito. O Domênico falou, nem ele aguentou, ele começou a rir aqui, velho. Quem tá rindo? Quem tá rindo? O que você quer falar? Como é que pode rir o maior campeão do Brasil? Mano. Chupa! Oi, o campeonato campeão do Brasil? O campeonato brasileiro é uma coisa de louco mesmo, né, Sombra? O rebaixado tem mundial, campeão brasileiro não. É verdade, o Inter caiu, é campeão do mundo. Não tem também. Na sua concepção. Aqui na minha, concepção, na FIFA. Na concepção, sem briga. Na concepção de quem entende de futebol e sabe ler, tem. Ó, FIFA.com, você sabe ler, entra aí, ó, FIFA.com. Na concepção. Para. Daqui a pouco a gente debate mais sobre isso aí. Estádio 97 tem oferecimento de BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, Botinha! Oi, chefinho! Quem mais tá aqui no Ronda Roll pra participar com a gente, Botinha? O Careca. Oi, qual é seu nome, gato? Anderson, Aroni. Fala, que você queria tanto estar me chamando, pra quê que você queria falar o quê? Hoje faz exatamente 4 anos que o São Paulo ganhou o título, e faz 4 anos que eu ouço a rádio, exatamente, hoje. Ô, valeu, cara, obrigado pela audiência. E, mano, sem rosnar um pouquinho, tá? Torcedor modinha, você começou a ver o programa porque o São Paulo foi campeão. É, modinha. Mas se ele fosse modinha, eu já tinha parado, porra. Não, mas começou naquela época. Ô, mano, você sabe que seu time só ganhou o Mundial de 2012 porque teve influência, né? Aonde, filha? Ó, dor de cotovelo mata, viu? Você sabe disso, dor de cotovelo mata. E, ó, o Corinthians durante muito tempo vai perdurar como o único sul-americano, aliás, o último sul-americano, que foi pra lá e não passou vergonha, velho. Porque eu não vejo perspectiva pra ele. Eu vou falar um negócio agora sério. Eu vou torcer pro Atlético Nacional, mas eu não acho que os caras vão conseguir ganhar do Real. Eu vou falar um negócio Real, sério. Não. O Mano é fanfarrão tudo, mas isso que ele tá falando, ele tem razão, cara. Ô, bolinha chinesa! Ô, Vieira! Viado! Vieira! Viado! Ô, bolinha chinesa! Vocês imaginam algum desses times... Vocês imaginam algum desses times no Campeonato Brasileiro ganhando no Mundial? Eu queria ver se fosse o Grêmio que fosse lá pro Mundial, ele ia falar que... isso. Eu sou burrão agora, vou achar que esse time do Grêmio ia ganhar do Real Madrid. Por quê? Você não vai acreditar no seu time, tonto? Não, mas não ia ganhar. Estádio 97 formando casaizinho. Que gostoso. É o nome do amor gay, gostei. A Dilma caiu. Ô, produção, traz uma toalhinha pro Mano ali, porque o Vieira tá ensopando o cara. Boa noite, galera. Boa noite. Aqui é Capão Redondo. Fala, Capão. Esse aqui é o meu primo, eu apresentei o programa, ele ganhou o ingresso e me convidou. Boa. Então a gente já tá ouvindo aí há mais de 7 anos. Quero mandar um alô aí pra galera tricolor aí, que é o único tri mundial aí. Beleza. Representando, que chega no Japão e não perde. Né? Parabenizar o Dodô aí, que graças ao Del Nero foi campeão aí brasileiro aí. Parabéns. Quem? Deu Nerão, o campeonato aí. Não teve um esveitão? Desculpa, aí tem um Nerão. Não dá. Então, não dá. Você sabe que o Palmeiras foi melhor e foi pra caramba, velho. Desculpa. Você foi mal pra caramba agora. Pede desculpa. Não deu. Essa não deu. Todo mundo olhando pra você e não deu essa. Foi mal pra você. Bons argumentos aí, acho que é bem a linha que ele segue aí, a mesma dorzinho linha que de cotovelo, aí, de... Eu tenho 3 mundial, você não tem nenhum, então é melhor ficar menos aí. Chupa, campeão trouxa. O craque do Palmeiras morreu. Vocês foram o pior paulista do brasileiro, amigo. Vai te catar, velho. O pior paulista perdeu até pra Ponte Preta e ficou na frente de vocês, Tiarão. Para, velho. Porco, quer falar o que aqui, meu? Dá atenção pra esse louco, não, Dodô. Dá atenção pra ele, não. Ô, mano. O brother falou que chamou você pra jogar no videogame e você correu. Aonde, filho? Que isso? Aonde? É igual o cara chamar o Messi, vamos jogar um gol a gol. Não é assim, velho. Não funciona assim, né? Você precisa participar de uma seletiva pra jogar comigo. Hoje não se apresentou lá pra poder jogar. Peguei seu ID, fui lá no programa. Toda hora que eu entro lá, você não tá online. Se quiser, a gente vai no almocinho aí. O negócio é o seguinte. Almocinho, velho. É um bom prato. O cara me convidou pra um almocinho, velho. Ô, RG, velho. Ô, mano, você tá certo. O cara é uma bichona. Esse cara quer esquentar o pandeiro, velho. Ô, RG, o que você achou desse negócio? Aquele de almocinho, é seu almocinho, mano. Aquele é seu namorado, porque você é uma bichona. Vai bicho, que o cara arrosa. O RG voltou! O RG voltou. Também tá pagando pau, hein? O RG voltou. Oh, o RG voltou! O RG voltou! O RG voltou! Mas tu é chato, hein, beijo? Eu vou falar, velho, você vai apanhar lá fora do RG hoje, velho. Vamos aqui, ó. Caralho, é o único jeito que ele arrumou de fazer graça. É. Que ele foi maluco. Só tomou vai até agora. É. Que vamos. Vamos lá, qual é seu nome? Osmar Taboão da Serra, flamenguista, até a nós, rapaz. Libertadores do ano que vem. Chupa aí o Chirinho. É nóis, beija. Você é flamenguista, beija. Ô, flamenguista, é viado. Flamenguista, viado. Viado nada, rapaz. Beija ele, me defende, beija. Ó, oh, beija. Você oh, é flamenguista, não é, pô. Ô, Benjamin, ficou triste aí, ó. Vamos ser campeão na Libertadores ano que vem, trouxa. Aê, Domênico! Olá, Benjamin, viu? Eu tô você! Não, Domênico, você não, não beija! Você é nós! Você é nós! Tem cheirinho do Libertadores também? Cheirinho do ano que vem, oh, com tudo, velho, rapaz! Esse cheirinho aqui aí! É nós, rapaz! Ei, é cheirinho! Nós. E vice é só pro Vasco! Chupa, cheirinho! Tá ótimo, rapaz! Libertadores ano que vem, rapaz! Aqui Libertadores, pô, você tá de brincadeira! Aí você desligou o videogame e foi lá, tá sonhando, para, velho! Tudo de bom! Libertadores, esse timinho de vocês aí! Falou, já! Tchau, Domênico, já foi! Vamos, próximo. Pera aí, Motinha, tá pera aí, Motinha. Estádio 97, da Energia 97, também tem oferecimento do Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. O estádio também tem oferecimento do Extra. É isso aí, você merece começar a semana torcendo com Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E... Leleu, leleu, leleu, leleu. É, acompanhar a rodada do fim de semana, esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí. Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Estamos de volta aqui, direto do Honda Hall. Ô, Motinha! Vamos conversar com a galera aí, Motinha. Olá, vamos lá. Oi, gordinho. Tudo bem, gato? Tudo bom. Por que você tava me chamando tanto? Ah, eu tava emocionado, né, lindo? Tava emocionado? Sim. Você torce pra quem? Aqui é Corinthians. Ué, mudou a voz por quê? Coringão, Coringão. Pera aí. É isso aí. Fascistas. Você gosta de linguiça? Não, aqui não... Você gosta de linguiça? Primeira pergunta. Não, aqui é esfirra. Você gosta de... Tem esfirra? Você gosta de selinho? Não, não, só na gata. Aqui é Jardim Brasil, mano. Aqui é Rolando de Garros. Aí, ó, Rolando de Garros, mano. JB é tudo nosso. Tudo... Você vê, liga o microfone, a pessoa muda, né, velho? Você precisa ver os papinhos aqui, velho. É mesmo? Mota, ó, os caras que estão aqui em volta, é verdade ou não é? Ah, é? Mota, você saindo daqui, você vai pra onde? Vai fazer assim? O que é? É isso? Não, não, não, não, não. Não procede, não procede. Aqui é Wagner, Jardim Brasil, não é nada. Não tá essa fita aí não, Motinha. E o Corinthians, velho? É que nem você, assim, na câmera é uma coisa, fora, por trás é outra. Ah, tô meio decepcionado, esperava um pouquinho mais, eu achei que o Atlético Paranaense ia entregar mesmo. Não, não, mas ano que vem promete, vai ter reformulação. Volta, Tite. Volta, Tite, isso não tenha dúvida, volta, Tite. Volta, dinheiro. Não, volta, dinheiro, né, volta... Volta, Lula. Volta, Lula. Não, não, não, não, não, não, não, não. Pô, mano, ajuda aí, pô. Ó, o negócio é o seguinte, é que o Mota é um recalcado, ele faz parte daquela corja antes que existe na Você tá também tá uma bichona, hein? Rosna, recalcado. Mas esse é recalcado mesmo. O negócio é o seguinte, com relação ao ouvinte aí, coloca o ouvinte aí pra participar. Fala aí, mano, é nóis. O Oswaldo Oliveira, cara, no Campeonato Paulista, ele terá uma missão árdua, caso ele permaneça no comando do Corinthians. Porque começou já uma pressão enorme para que o Roberto o mande embora agora, ainda no final do ano. O Oswaldo Oliveira, cara, diante do que você está vendo aí que o Corinthians está investindo, contratando o Jô, contratou o Luiz também, possivelmente ele não terá grandes nomes para o ano que vem. Você acha que ele vai conseguir fazer um bom trabalho, cara? Sendo que ele não conseguiu fazer nesse término de Campeonato Brasileiro? Cara, o Mota tá pegando na pistola, velho. Não, minto. Não, vai fazer um bom trabalho. Eu acho que o Oswaldo ano que vem vai dar uma melhorada. Né, vai desenrolar. O que é isso, vai velho? Vai desenvolver. Né, acho que tem tudo pra fazer um bom ano, pegando o início de trabalho, fazendo a pré-temporada. Eu acredito que tem grandes condições de dar uma evoluída. Manda beijo, então, cara. Beijo, beijo pra galera aí, galera do Jardim Brasil. Você é louco, pai. Tchau. Ué, você me chamou, né? Olha aqui, ó. Não, desculpa. Eu só tenho uma coisa a dizer agora. O que é, Domênico? O que foi? Deixa o Oswaldo lá. Deixa. Deixa o Oswaldo lá. Ei, gente. Hã? Tem que ficar lá. Vamos fazer essa campanha aí, Sombra. Deixa o Oswaldo. O RG voltou. O RG voltou. O RG voltou. O RG, se vocês não fizerem pergunta pro Benji, ele vai ficar com essa brincadeirinha até o final da noite. RG, então aproveitar que você voltou, tem um casal aqui que é uma opinião. Fala aí que você queria perguntar pro RG. Eu queria saber do RG o que ele acha do Santos trazer o... Pô, tu não foi isso que você falou, velho, pra mim. Você tá falando da sua namorada, que você tinha uma dúvida. Agora você fala do Santos, velho. Não tenho dúvida não. Eu queria mandar um abraço pra galera do banco lá, o Ronaldo, o Zé que trabalha comigo lá, o Julião também, pô, o Lucas, os parceiros lá. Porque o Benja gosta muito de abraço, né? Ele manda um abraço pessoal lá e aí eu tô me inspirando nele. Muito bom mandar abraço aqui na rádio. Ô, Motinha, esse cara aí tá bem, Mota? E essa mina, velho? Não, um beijo pro meu amor aqui. RG, o tapa na camurça lá, RG. Mas você tá bem, velho? Tô bem. Tá meio esquisito, RG. Porque ele tava beijando, tava os dois aqui se beijando, se pegando, velho. Aí eu falei, meu, que é isso, velho? O pessoal tá todo mundo... Aí ele falou, tem uma dúvida com o RG, por isso que eu chamei. Mas qual é a dúvida? A gente tava se beijando, na hora que o mano tava falando Corinthians, meu, enche o saco ficar falando, defendendo o Corinthians. Não vai parar em lugar nenhum. Vai parar em você, o cara querendo trazer o Lula de volta, pelo amor de Deus. Ô, Domênico, aqui é Palmeiras. O que você acha do... Que Verdão é campeão. É campeão. Sua mãe também tá bem, né? Ô, Domênico. Isso que é doído, né, velho? Olha lá, os caras perderam a perninha de novo depois de 22 anos. Para, mano. Que perninha. Deu a perninha, não, para, mano. Para, depois de 22 nós somos os maiores ainda. Para com esse papo furado aí. Fala aí. Quero mandar um beijo pra ninguém. Maior de todos, tem conversa. Dorzinha de cotovelo. No fax. Vamos lá. Dorzinha de cotovelo. E qualquer reclamação, saque arroba. Muito bem, Estádio 97, oferecimento de Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos continuar conversando com o pessoal que veio visitar a gente aqui no Banco Honda Hall. Maior galera, um ambiente totalmente lotado, muito bacana. Todo mundo bem servido aí, comendo, bebendo. Legal demais aí a iniciativa da Honda, hein? Muito legal. Sim. Vamos conversar com mais um, né, ô Mota? Vamos, ô zoiudo lindo. Qual é seu nome? Ivan. Torce pra quem? Palmeiras. E Torce todo palmeirense, hein, velho? É campeão, porra. Campeão, é campeão. E aí, quem vai vir pro lugar do Gabriel Jesus, você acha, velho? Hoje não, eu só gosto do Palmeiras, gosto de torcer pro Palmeiras, fera. Mas você não manja nada de futebol? Porra, Leo. Oh! Você é modinha, então, é isso? Não, eu tô aqui porque eu gosto do programa de vocês. Valeu! Boa! Então tá mandando um abraço, cara. Ó, o Mota tá vomitando regra, ele também não entende, tá 15 anos no programa. Mas chupa, mas eu tô. Chupa. E eu nem fiz teste de sofá, velho. Vamos lá. Quero mandar um abraço pro meu irmão Luciano, que ele é fanático aí por vocês também. E um abraço pra toda a galera da Japauta aí. Sou Letra e Galera. Vamos lá, vai, próximo. Qual é seu nome, gato? Sou o Johnny. Johnny, ai. Você falou com uma voz melosa, hein, velho? Nossa. Sou Johnny. É? Você torce pra quem? Sou corintiano. Sou corintiano. É linguiça? Não, você é louco? Que é homem, rapaz. Agora aqui, ó, diz que é palmeirense, mas acho que é mais São Paulino. Ah, esse aqui, ó. Toma cuidado da sua vida, rapaz. Fala com o mano. Salve aí, mano. Tá no WhatsApp, ó. Tá animado aí, esse cara, hein, mano? Tá. Tamo junto, mano. Tá bom, mano, é tchau. Próximo, vai. Quem vai falar? Vem cá, vai. Qual é seu nome? Márcio. Torce pra quem? Santos. Aê, RG! Boa, velhinho, ó. O RG voltou. Ó, eu queria fazer uma pergunta pro RG e pro Azedão. Eu torço por que o Robinho volte para o Santos. Apesar de tudo, eu acho que ele ainda pode voltar para o Santos. O que vocês acham disso? Você acha que poderia voltar? Você não tem voltar? Orgulho mesmo, hein, velho? Os caras estão de brincadeira, mano. Ô, só um minutinho que eu não tô falando. Tá de brincadeira, velho. Você viu falando galinha? O torcedor brasileiro merece mesmo ser pisoteado pelos jogadores, velho. Ô, mano, peraí que eu não cacarejei e não chamei você. Não tem orgulho, velho. Nossa! Nossa! Se alguém cacarejar aqui é a sua irmã. Vai jogar pra isso mesmo, é isso mesmo. Juiz! Fazer o seguinte, torcedor brasileiro merece ser maltratado, velho. Torcedor brasileiro merece ser maltratado. Número com o gato, número com o seu frango. Cartão amarelo pra você aí. Mano, tem Libertadores, velho. É só peito mais uma mesmo. Coisa. Chupe, Rosna. Ô, Azedão. Eu respeito a sua opinião, mas eu sincero e honestamente, eu não gostaria, não. Não gostaria, não. RG voltou. E você, Azedão? Posso falar? Azedão. O Benjamin é um fenômeno, velho. Não. Ah, quando eu vejo uma piroca... Fala aí, meu querido. E aí, meu irmão? Tudo ótimo, graças a Deus. A RG não respondeu. Você é um cara abençoado. Já respondeu, viu? Já, mano. Você não tá prestando atenção no programa? Eu tô prestando, mas ele não concluiu. Ele respondeu. Eles começaram a pesar na do velho. Ó, esse Benjamin também é um crápula, velho. Só faz assim com a mãozinha, ó. Ó, deixa. O RG vai concluir, perdão. Por favor, RG. Tá concluído. Ah, tô com a coisa. Agora o jornalista mais imparcial aí da mesa. Aí você, por favor, foi bem, não adianta ficar felizinho, não, Domênico, que ele tá falando de mim. Jornalista imparcial. Exatamente. E você na minha rádio, você não trabalha com essa mulher. Graças a Deus, não quero trabalhar nessa porra. É a rádio. É Santos, sempre Santos, ainda dentro bem. Fora do alçapão, imparcial, AM indo pro FM agora. Tá migrando. Mas você deu, você quer a volta do Robinho? A do Robinho, eu só queria divulgar, já que aproveitar a oportunidade aqui, evidente. É das 6 às 10 da manhã, tem Bom Dia Santos. É, das 10 às 2 é Bom Almoço Santos. Das 12 e 1 até as 18, Boa Tarde Santos. E à noite, já que a gente não fala nada do Santos, fazer um resumo sobre o Santos. Até as 6 da manhã. O Robinho, eu queria que ele voltasse pra botar ele treinando na Praia Grande, esse otário aí na areia. Que isso? Babaca, vendado, tomando safanão na orelha, esse trouxa aí. Seu babaca, vai, eu não ganhou nada esse ano. Que é Santos, meu irmão, que é jornalismo. Você que é Santos, cadê o jornalismo? Não, errei. Perdão. Perdão, pô. Não, porque eu vi. Dos ídolos que vocês perderam, ó, no caso, Ganso, Robinho e Neymar, qual que você menos gosta? Olha, Dino, Olha o quê? Que isso? Ô, Dino! Viado! Dino! É, Dino! É que eu olhei daqui, o Viano tá meio gordo, parecendo uma coisa só, lembra da família dinossauro? Ô, Dino! Eu, evidentemente, eu prefiro o Neymar. Neymar? O maior craque de todos os tempos. O Ganso esse, se é um voltar, otário. Você ia ficar feliz. Mas se o Ganso é um otário? Aí eu falo o seguinte, eu pegaria um avião e jogaria na Síria. Arouca, que Aranha. Isso? Não. Jogaria na Síria. Não, jogaria no Afeganistão com uma bandeira americana. Nossa. O Arouca. Mas isso aí é texto meu, cala a boca. Eu não roubo o Bolsonaro aí do programa, tá ok? Não, perdão. Jogaria aí. O Arouca é um babaca, né? É. O Arouca não merece nem você falar que ele ganhou o Campeonato Brasileiro, hein, Benjamin? O cara nem entrou em campo. Acho que entrou. Uma pergunta rápida lá pro deputado. Deputado, você jogaria o Mota aonde? Olha só, olha, o Mota não merece nem ser jogado, né? Um saco de cocô, tá ok? Que isso! Mas com todo respeito aí, nada contra você, valeu, Mota! Um saco, tá de... Que saco isso? Meu filho, seu trouxa. Olha, vestido aí, ó, parece um bebê gigante. Que isso? Tá okay? Não, é verdade, ele parece um cobrador. Não. A camisa dele. Mas nada contra, Mota, sou seu fã, tá ok? Que é isso? alguma coisa, hein? Ficou amedrontado, o que que é? Não, tô pensando aqui como pode ser tão idiota, velho. Meu Deus do céu, dá tchau. Mandar um abraço aqui. Eu liguei na segunda-feira passada e esqueci de alguns amigos meus, eles me cobraram. Não, não, é rapidinho. Louca! É só do louca. Pessoal do grupo do Cartola, o Anderson, Daniel Schmidt e o... esqueci. Falou, um abraço, galera. Valeu, obrigado. Pega meu microfone, mano. A gente tá aqui ao vivo. Valeu, velhinho. Ô, mano, pintou mais alguma informação aí do mundo do futebol aí, mano? Olha, pra falar a verdade aqui, Sombra, o Inter de Porto Alegre... Nossa, ridículo, velho. Ele pediu novamente pra que o STJD revisse o caso aí da inscrição do Vitor Ramos. Tá chato isso, hein? Mesmo após o presidente do Inter ontem, de maneira, sabe, é vergonhoso o negócio ali. Ele e aquele Fernando Carvalho, dois caras toscos. Aí o Vitório Pífero, vamos respeitar porque o Inter, ele mereceu cair, bibibi, aquele monte de discursinho patético que ele teve. Não, e disseram que hoje novamente, entrar, mano. E hoje, novamente, aí o departamento jurídico do Inter de Porto Alegre pediu, diante do STJD, a revisão do caso para uma possível reabertura. É ridículo, velho. O Inter não quer cair com dignidade, mano. O Inter tá parecendo o garotinho quando ia ser preso lá, que ele tava dentro do pronto-socorro, esperneando. Eu não vou. Ai, te catar. Muito bem, estamos aqui no Banco Honda Hall, o Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Motinha, quem tá aí? Vamos lá, qual é seu nome? Eu falo meu nome? Sim. Lucas. Torce pra quem, Lucas? Palmeiras. Ai, nós! Campeão! E Dodô, tem uma pergunta pra você. O que você acha do Rogério Micali no Palmeiras? Ó, moleque, velho. Moleque é bom, hein? Aê, mano, tamo junto. Aprende aí, Benjamin, como é que faz pergunta, né? Parabéns. Como é que é isso aí, ó? Beija, viado! Ô, beija, viado! Hoje você não ganhou uma torrada. Esse aí é o sub-12 do Impressio, né? Esse é o curso mirim, esse. Gostei da pergunta. Não sei, rapaz. Honestamente, é difícil de falar, viu, cara? De quem vem, quem vai, quem não vem. Mas, por exemplo, Domênico, o Micali ganhou a Olimpíada com a seleção brasileira. Você acha que já seria talvez uma bagagem pra pegar o Palmeiras, não sei, aí, mano, numa Libertadores e conduzir então, o trabalho que o Cuca deixou? Não sei, viu, mano, porque disputar a competição na Olimpíada é uma coisa pela seleção brasileira, né? Outra coisa, você pega um time, um clube de futebol, mas né? Ele conseguiu fazer o que muitos não conseguiram. Não, sim, ele conseguiu a medalha de ouro. O mérito foi deixar o Tite lá e resolver o time, né? Não, mas o Micali, ele teve a sua participação. Não, ele tem o seu mérito, por mais, tal. Por mais que o Tite estivesse na retaguarda, eu concordo, mas era o Micali que estava na frente do banco ali. Tudo bem, mano, mas o time do Brasil não jogou bem, né? No começo, depois passou a jogar. No começo das Olimpíadas, né, o Brasil não estava bem. Ganhou a medalha com a corda no pescoço, né? Mas pegou uma Alemanha, velho. Não pegou qualquer um. A Alemanha, pô... Imagina, a seleção da Alemanha era boa. Sei lá, não sei. Eu não sei, cara, é uma aposta também. Vamos dizer, como o Eduardo é uma aposta, esse Micali também seria. É o quê? Uma aposta. Pra mim é uma aposta. É uma aposta, Benjamin. É uma aposta. Puta, juro. Você pensou? Uma aposta ou índio? Não, não. Eu falei, é uma aposta. Ah. Pô, você tem um entenderam errado alguma coisa? Hein, não. Presta atenção, cara. Jamais falaria isso. Pô, presta atenção, Ben. Não, jamais falaria isso mesmo porque. Mesmo porque você não. Você precisa primeiro esperar o treinador vir. Treinar o time para você ter uma opinião formada. Eu não gostaria de treinadores inexpressivos para treinar o time do Palmeiras. Mas já que vai ter que vir um, e se o Eduardo realmente assinar lá, o Eduardo Batista, vamos torcer pro cara, velho. Também não tem que pegar no pé do cara, não. Deixa o cara trabalhar, velho. Mas ele tá certo já? Ah, me parece que sim, vovó, mas... É engraçado que ninguém fala mais nada. Não, não sei, Benjamin, tem informação? Mas já tá certo. Assinou, tá certo, não tá? Ninguém fala nada, pô. Agora, se vier, o torcedor do Palmeiras vai ter que ter paciência também, né? Principalmente você, né, Dudu? Principalmente eu, Sombra. Não, mas o Domênico, ele é bom treinador. Mas é verdade. E eu vou ter paciência, vou tentar ter a minha paciência. Desde que não se façam bobagens. Mas o principal desafio dele, Domênico... Muito visíveis, né? O principal desafio do Eduardo Batista agora, se ele assumir mesmo o comando do Palmeiras, é domar esse grupo. Porque tecnicamente, taticamente, ele já mostrou que ele é bom treinador. Mas não basta o cara só saber de tática. O treinador precisa lidar com egos. O time do Palmeiras tem uma série de jogadores consagrados no banco. Por exemplo, tem Alexandro, tem Rafael Marques, tem Cleiton Xavier. São todos jogadores que estão ocupando... Barrios. Deve ir, mas... Entendeu? Mas são jogadores que estão no banco e querem jogar também. Vocês não querem o Cleiton, não, maninho? O Cleiton Xavier? É, vai. Ah, sinceramente não, porque o Cleiton Xavier, ele é bom jogador, mas se machuca muito. O que o Palmeiras tá passando é que o Corinthians passou. O Corinthians, o Tite foi embora, veio o Cristóvão, ficou todo mundo com o pé atrás. O Palmeiras, o Cuca foi embora e tá vindo o Eduardo Batista. É isso aí. E todo torcedor do Palmeiras... Mas tem uma diferença gritante. O Palmeiras, ele permanece com o mesmo time. Não, mas, a primeira reação do torcedor do Palmeiras foi o cara ficou incrédulo. Pô, Eduardo Batista... Ele nem chegou, é verdade. Dá tchau. Agora uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. O Bruno. Deixa o rapaz... Eu vejo os palmeirenses aqui, perguntar até pro rapaz. Pro Lucas. É Lucas? É. Você não gosta também do Cleiton Xavier? Não tá bem o Cleiton? Ele é muito ruim, ele é um bosta. Não, ô moleque, quem te ensinou isso, velho? Olha, é a opinião do Lucas, né? A gente tem que respeitar. Ele falou que o Cleiton Xavier é uma aposta. É uma aposta. Aposta. É a opinião do Lucas. É a opinião da vovó. Mas sabe qual é o problema? Mas ele não viu o Cleiton bom porque ele é muito novinho. Não, ele, olha, nem essa bem, referência ele mas tem. Mas a referência dele tem que ser o hoje. Isso que eu tô dizendo, é pior ainda. Porque mas olha, ô vovó, aí são opiniões e cada torcedor vê o futebol de um jeito. Então, eu não acho o Cleiton Xavier ruim. Então vocês trocariam o Michel Bastos por Cleiton Xavier? Trocaria. Eu acho que pode ser, não sei. Seria uma boa pros dois. Pode ser. Porque o Michel Bastos, ele tá desacreditado no São Paulo e o Cleiton Xavier possivelmente não terá chances no Palmeiras ano que vem mas também. Mas o Cleiton Xavier é bom jogador, hein? O Michel Bastos também pelo menos joga. Também né? É, mano. Não tô dizendo que não seja. Tô dizendo, o problema do Cleiton Xavier é que ele machucou muito e ficou fora de muitos jogos. Ontem ele jogou o jogo inteiro. E nem apareceu. Apareceu. Aí é maldade também. Aí não. Ele apareceu, ele não foi o melhor em campo. Mas ele jogou bola ontem, jogou o futebol dele. Agora, o Cleiton tem muito mais a mostrar. Não sei se esse muito mais a mostrar já ficou lá atrás, se vai voltar ou se não volta nunca mais. Olha o que você fez. Que é isso? Ô, RG! Que é isso? Dessa vez eu não me mexi, eu tô quieto. Fazer o cara. Eu não falei nada. Tem que respeitar, né, meu? O cara tem seguidores. Ah, né, eu não falei nada, pô. Eu tô chorando, velho. Tem que respeitar, ué. Minha pedrada junto. Eu não falei nada. Ai, ai, daqui a pouquinho o RG volta novamente. Vamos falar aqui da... É um doente, velho. Vamos falar aqui da BV Financeira enquanto a RG volta. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó... Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV! Mas agora eu vou falar aqui do Sem Parar. Porque é o seguinte, o Sem Parar, todo mundo conhece, é aquela tremenda comodidade que você tem para passar pelas cancelas, para você passar pelos pedágios, sem precisar ficar pegando dinheiro no bolso, sem ficar precisar catar a moedinha no console do carro, sim, né? Você tem toda a facilidade com o Sem Parar. E o Sem Parar, antes, tinha aquelas caixinhas que você colava no para-brisa dianteiro. Agora mudou, mano. Agora, com o Sem Parar, é um único adesivo, fininho, bonitinho. Top. Cara, fica top, teu carro vai ficar muito mais bonito, fica discreto e continua com toda a comodidade. E além do mais, continua vendo tudo numa conta só em até 30 dias. Aí você fala, eu quero trocar as caixinhas pelo adesivo. É fácil, vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontra a loja mais próxima. você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem parar. Sua vida no seu tempo. Motinha! Oi, Jevinho. Vamos e lá. E aí, vamos lá. Vamos começar com a galera aí. Quero fazer uma pergunta pro RG, que é um cara muito sensato. É o cara que quando entra no jogo resolve a parada. Ó! Porque... Fala, velhinho. Eu vou perguntar... Ei! Para de beber, velho. Já é o quinto copo que você tá... Cuidado, você não... Você tem que dirigir ainda, vai ver lá, hein? Pega leve. Ô, RG, é o seguinte, eu vou perguntar pra você, porque o Mano era pra ser o Enrolando Lero lá da escolinha, tá certo? É o seguinte, ele fica chorando que o Corinthians perdeu o técnico, perdeu o jogador. Você acha que o ano que vem ele vai usar como desculpa o estádio do Corinthians que afundou, caiu tudo? Ah, não deu pra ganhar, você porque tem uma ideia, a grandeza do Corinthians. Ao invés de falar do time que ele torce, ele vai falar eles do Corinthians. Vão escorar, pagar pau, né? Eles vão escorar, lá não vai cair, bom. Não. Vai ser tudo escorado, ficar bonitinho lá. Vai cair dentro do metrô, certeza. E outra, vocês deveriam bater palmas pra Arena Corinthians, que é como se fosse o Taj Mahal na Zona Leste. Isso mesmo. O que, mano? É o Taj Mahal na Zona Leste. Cadê o momento do pavão aí? Eita, vamos lá, próximo, vai rapidinho. Qual é o seu nome? Meu nome é Marcelo, boa noite a todos aí. Boa noite. É um prazer estar falando com vocês aí. Pra mim, hoje, estando aqui, é a mesma coisa estar no Vaticano. Chegar lá no Vaticano e ver o Papa. E eu vim pedir a bênção do Mano hoje aí. Aí, obrigado. Deus te abençoe, mano, igual o Papa faz, ó. O Mano é muito sábio, a RG é muito sábio, todos da mesa é muito sábio. Eu queria fazer uma homenagem a vocês. Eu sempre falo com o Dodô, então vou tentar, tá? Vai. Pra mim, o Estádio 97 é o melhor programa do rádio brasileiro. É isso aí. Boa. Mandou bem. Eu quero mandar um abraço, um beijo pra minha mulher, pra Daiane, pra minha filha Marcela e pro meu chefe, Luiz Conegiro, que me liberou mais cedo pra vir aqui, boa. Tá bom? Boa, Conegiro. Valeu. Parabéns pro seu chefe. Aqui na frente. Moto. Agora é um momento sério, que é o pessoal que a Honda pediu. Pedir pra todo mundo levantar, por favor. É verdade, não tem nada a ver, RG, por favor. Todo mundo de pé, por favor. Eita, lá vem. Tenho que ler um negócio agora. Levanta aí, ô Vieira, mano. Vamos levantar, pô. Domênico, pô. Leva a sério, velho. Ô, gente, pô. Ô, gente, falando sério, pô. Ô, gente, é sério. Então tá, pode sentar, então. Eu ia ler um negócio legal, mas vocês não deixam, eu deixo pra lá. Vai. Vocês ainda entram nessa, meu. É brincadeira. Vai. Ô, Motinha. Oi, chefe. Tá bom, tá vai, vendo? Vamos lá. Se vocês tivessem voltado que nem eu, vocês não fariam papel de bobo na pra ele, tá vendo? Seus trouxão. E aí, Motinha? Vamos lá. Qual é o seu nome? Ricardo. Gosto pra quem? São Paulo. E aí? E o mito voltou? Pergunta mesmo que eu quero fazer. Faça. Aí. Ô, tonto, fica quieto aí, mano. Fala aí, cara. Não, então, é o seguinte, eu tô ouvindo muita gente da imprensa falar que o Rogério vai se dar mal, treinando São Paulo, aquele negócio todo. É mesmo? Mas aí entra naquilo que o Mano falou lá, né? Que quando os jogadores estiverem fazendo corpo mole, eles vão olhar pro banco e vão ver o Rogério. A torcida não vai cair de pau em cima do Rogério, porque o Rogério ele já tá, digamos, canonizado em São Paulo. A torcida vai cair de pau em cima dos caras, porque vão perceber que os caras estão... Opa! Gostoso! Peraí. Peraí. Não. Aí ele vai gostar, né, menino? Ai. Seus fascistas, fascistas. Me expressei mal. Então, a torcida vai cobrar... O Sombra se ajuda também, Sombra. A torcida vai cobrar dos jogadores, não vai ser do Rogério. Então, acho que essas pessoas aí que estão falando mal, torcendo com o Rogério... te dê mal. Mas eu não tô vendo ninguém falar. É inveja, é dor de cotovelo, porque mas o cara não, é... Mas não vejo ninguém falando que ele vai se dar mal. Não, mas muita gente, até mesmo aqui, já falaram já que... Ah, olha, lembra o que aconteceu com o Falcão, lembra o que aconteceu com não sei quem... Isso não vai acontecer no São Paulo, porque o São Paulo, o Rogério já está um patamar acima e ele é, nesse sentido, ele tá é inatingível. Está meio confuso isso, né? E aí, Pretzel, o que você acha dessa? Não, eu queria entender antes. Você responde achar, né, essa. Tem algum argumento, né? Mas eu concordo com você. Você acha que o Rogério vai se dar bem no São Paulo, em Pretzel? Ele disse isso. É isso que ele quis dizer, mais eu ou menos. Acho que sim, né? Eu tenho, inclusive, uma fonte forte, né? Quem? É o Carlinhos, né? E Carlinhos da onde? De onde? É o pernilzeiro lá na frente do estádio. O São Paulo vai contratar um jogador pro ano que vem. Né? Então, assim, vocês podem me cobrar, São Paulinos. Um jogador. Tá aí quase fechado com o jogador aí. Tá quase. O Carlinhos disse isso pra mim ontem. Grande Carlinhos, hein? Pode cravar. É o homem do pernil. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, Dudu? É nóis, é palestra, Dudu! Pá, campeão, é nóis! É nóis! É, Luciano só deu a gente, cara. É só. Tem uma pergunta aqui pro Dudu. Dudu, fala aí. O que você acha agora dessa mudança? Que vai passar agora pro Gagliotti, né? Que não vai ser mais o Paulo Nobre. Que, na minha opinião, o Paulo Nobre foi o melhor presidente que o Palmeiras já teve. Eu falei isso. Jura? Né? Com certeza, cara. Com certeza. O Dudu não acha, mas eu falei isso. O que você acha agora, Dudu? Que vai vir o Gagliotti por aí? Ah, é difícil de falar. Bom, ele foi vice-presidente do Paulo Nobre, né? Foi vice-presidente de futebol. É, eu acho que não vai mudar muita coisa, não, cara. Acho que vai na mesma pegada. O RG voltou! O RG! O RG voltou! O RG voltou! O RG voltou! Apareceu no telão, pô! O RG voltou! Voltou, os caras começaram, pô. É brincadeira, velho. Galera, vem, mano. Aparece. Dá uma olhada lá. Isso é bullying com o velho, hein? Dá uma você olhada. Você acha que o programa tá indo pro velho? Vocês são do mal, velho. Hoje vai faltar a toalhinha. Olha, o Benjamin tá sendo tão escroto quanto aqueles caras torcedores do Fluminense contra aquele tiozinho colorado no metrô ontem. Fazendo bullying com o tiozinho. Até o tiozinho tá com dó da RG, né? O cara que fez o bullying. É o Vingancinha. Beijo, Vingancinha. Faz parte. Vai. Vamos pro próximo. Motinha. Você quer saber das últimas do Palmeiras? Não. Vai ali, ó, da mesa ali, ó. O Rabinho ali, ó. O Roberto Sasso. O Rabinho ali é tudo influente ali, ó. Quem? O menino de óculos com vergonha ali. Ele é da bocha, tudo quer saber, fala com ele. Esse aqui, viu? Pequenininho? Ih, tá com vergonha, né? Então vamos pro primeiro, depois eu vou lá. Fala aí. Oi, aí, beleza, o Domênico? Eu sou o Wesley Oliveira, tudo bom? Beleza, ô Wesley, tudo bem? Ô, mano. Você é freguesaço aí do... É, manda e-mail pra vocês lá na rádio. Freguesaço. Tudo. Ô, mano, eu tenho um técnico bom pro Corinthians, viu? Quem podia que contratar é? O Fran Rijkaard do Barcelona pro Corinthians. Ele tá sem clube. Pô, eu queria aproveitar também e fazer... Aliás, foi você, deixa eu lembrar, nossa, o Sombra e o Mota. Meu Deus do céu, ele que falou que o São Paulo ia cair quando o Rogério Ceni saísse. Próximo. Ele que falou. Você falou que o São Paulo ia cair, Tom? Eu achei que São Paulo... Não, falou. Você afirmou. Eu afirmei. Então chupa, trouxa! Chupa, trouxa! Motinha! Deixa o Wesley falar, porra! Chupa, você que falou! Deixa ele falar, porra! Chupa, trouxa! Time de cante não cai! Cai sim! O Wesley vai cair, viu? O Wesley viado! O Wesley viado! E não vai falar mais nada! Próximo! Pera aí, Motinha, pera aí que eu vou falar aqui da HDI Seguros, cara. É isso aí, vamos falar aqui da HDI, um dos nossos patrocinadores aqui no Estádio 97. A HDI, meu amigo, vai resolver o teu problema. Por exemplo, bateram no teu carro. Se quem bater no teu carro tiver HDI, meu, você tá feito, cara. Você tá feito. Por exemplo, se baterem no teu carro e for a Ivete Sangalo, rapaz, você vai dar maior sorte, porque a Ivete Sangalo tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. É, e já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre e até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também no oferecimento do Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, Mota. Oi, fala a pergunta rapidinho, senão eu te corto. Oi, e aí, ô... Não, você já tudo bom? Aí, eu beleza? Sou ouvinte, aquela vez que te chamou de desumilde, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Desumilde? Ô Benja, se tivesse no penhasco, você tivesse que salvar dois. O Mota, o Neto e o Portuga, quem você salvaria? Dois. Puta, velho. Essa pergunta faz... Oh, eu falei, o RG né? voltou! O RG voltou! Salve o Benjamin aí, salve o RG voltou! RG! Oh, pera aí, eu respondo! RG, salva o Benjamin. Não, salvo um aí, só! RG. Não, tem que salvar um, dois eu não aguento! Um eu salvo! Não, um! Um eu te respondo, dois não! Hã? Respondo o Neto, ele me deu alegria em 90. Pô! Você deixou o Mota pra trás, velho? Vamos aqui rapidinho! Vamos! Oh, eu queria falar, ô oh, Dodô, tudo bem? É. Aí, RG. Vai entrar no telão daqui a pouco. Vai. Não, não tá não. Ô, Dodô, meu nome é Jefferson. Queria fazer uma pergunta pra você. É o seguinte. Sabe o que eu acho, Dodô? Fala, meu velho. O Cuca, a saída dele, eu creio que tenha prazo de validade. Ô, Rude, imagina o Cuca junto com a mulher dele 3 meses. O que você imitaria aí? Falaria do Cuca. A gente tá aqui na mulherzinha, no quartinho bonitinho. A gente vai agora pegar você de ladinho, gostoso. Ai, deu uma bruxadinha. Vamos, vai lá, próximo, rapidinho, pra dar pra todo mundo, vamos. Eu queria fazer uma pergunta pro meu primo Bolsonaro, tá certo, ok? Queria fazer uma pergunta pro meu primo Bolsonaro, tá ok? Você foi militar? Fui militar, queria fazer uma pergunta. Você adiantou alguma coisa, homenagem pra Chapecoense? Porque no metrô lá, o nosso vice lá, você viu o torcedor do Fluminense, tá ok? Absurdo, alô, aquilo ali, o cara do Inter, é dos nossos aquele lá, hein? Adiantou alguma coisa, a tragédia da Chapecoense? Absurdo. Adiantou nada, né? É, exatamente, absurdo. Isso aí. Mas no mínimo, ele é amigo do Mota, é uma borboleta igual o Mota pra fazer isso. O que tem a ver isso, tonto? Não, é porque desceu o idiota. E o Mota tá gostando, né? Que a gente já tá com 9% aí, tá cutucando atrás aí o Mota, hein? Tamo chegando aí, hein? 9%. Ô Belo, com certeza, Belo. É. Com certeza, beleza, tá beleza. Aí, um absurdo. Beleza, okay. beleza. Aí, beleza. É isso aí, Belo. É isso aí, grande Rude aí. Ó, Jair Bolsonaro aí, o RG, bota em mim, o Mota também. Inclusive tem um áudio eu aí, não, Benjamin, tá com o áudio? Tá o áudio tá aqui. O áudio tá aqui, quer ouvir de novo, Mota? Ô, Motinha. Oi. Chegou a hora da gente agradecer a todo mundo que tá aqui. Boa. Valeu. Muito obrigado a todos. Galera, valeu, muito obrigado a todo mundo aí pela presença aqui no Banco Honda Hall. Foi sensacional, super animado, nota 10, show de bola. Muito obrigado a todos vocês, viu? Palmas valeu, aí pra vocês. Valeu, aí. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Fala aí, ô Vieirinha. Sombra, só quero mandar um abraço aqui pra galera do Encontro de Jovens Ímpar de Itaquera, do Santuário Nossa Senhora da Paz, tá? O pessoal tá aí, ó. Um abraço também pro Renan Marçal aí também, ouvinte nosso lá do Rio de Janeiro. Boa, valeu, Renanzinho, tamo junto. Obrigado, galera. Uma salva de palmas pra vocês aí, valeu. Mano. Obrigado, hein. Isso aí. Estádio 97 fecha por aqui no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em oferecimento da BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Valeu, gente, boa noite, tudo de bom, tchau. Na Energia tem uma hora de música sem intervalos. Check. Energia máxima. Energy. Energia 97.

97.7. Energia. Seja qual for a sua meta para 2017, as melhores energias estão aqui. Energia 97. Agora na Energia. Night Sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fala aí, São Paulo. Ótima noite de segunda na semana. Começando muito bem com Leonardo Ruas. Fala aí, Léo. Eu. Tudo na paz? Tudo. Semana bem. Vinheta nova, hein? Voz melhor. Ah, minha voz ainda tá terrível. Fui viajar, peguei friagem, calor no mesmo dia. Tô tossindo bastante. Se ligou na abertura nova, né? Plástica nova, Night Sessions, todo renovado. House is the feeling. Bom, tô de volta. No fundo aí vocês estão ouvindo o Chubby Trio, Galeo. Hoje eu vou fazer uma coisa mais latina. Eu fiz uma viagem aí, fui pra Punta del Este, depois eu voltei pra São Paulo, fui pra tocar em Trancoso. Então eu tô num clima, como eu vou dizer, final de ano, praiano. Todo brasileiro, latino, de norte a sul, né? Exato. E vamos que vamos, hoje eu vou fazer essa história mais latina, né? De repente no meio mudo, nunca se sabe. E aí no finalzinho eu conto um pouco do que eu toquei. E, bom, quem tiver dúvida das músicas que eu toco, por favor, Leonardo Ruas no Facebook ou no Instagram. No final vou dar mais um recado. Última vez que eu vim, eu avisei que eu vou mandar CDs de presente aí pra alguns ouvintes, a galera que me acompanha, meu trabalho. Um CD duplo, vou mandar gratuito pelo correio. Então, quem tiver interesse, Leonardo Ruas no Facebook, manda aí endereço em CONCEP. É o Sapo Leonardo Ruas na Energia 97. Vamos! Night Sessions. Sessions. Thank you. essa torcer.